Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria primeiro lembrar que no dia 28, quinta-feira, às 7 horas da noite, começará o curso da professora Margarita Noyes. E nós estamos programando para daqui uns 3 ou 4 meses uma série de 6 ou 7 conferências do filósofo Earl Fox, que é nosso associado e cúmplice aqui. Mais tarde eu darei indicações. Se quiserem conhecer o Fox, como é mesmo? O site. É www.theroadtoemmaus, que é Emmaus. E-M-2-M's. E-M-M-A-U-S. theroadtoemmaus.org. Então, como eu recebi inúmeros pedidos de dar uma orientação a vocês quanto às leituras da chamada escola tradicionalista, quer dizer, René Guénon, Fritz Waffron, etc., etc., eu decidi dar hoje uma aula sobre isso antes que seja tarde, porque talvez não haja leituras que provoquem mais confusões, em parte por ser leituras muito, muito fecundas, por trazerem inumeráveis sugestões úteis, e em parte por ser toda uma produção literária que vem desde sociedades esotéricas, cujas finalidades e cujas operações, não digo que são secretas, mas são discretas, de modo que o sujeito que pega um desses livros para ler sem saber qual foi o objetivo com que aquilo se escreveu e qual é o público a que está destinado e para quê, frequentemente se atrapalha um bocado. Eu acredito que todos vocês devem ter, ou pelo menos a maioria de vocês, devem ter tido algum interesse nesse tipo de bibliografia. Talvez já tenha lido dois ou três livros. Eu mesmo várias vezes já admiti um certo débito que eu tenho para com essa escola. Mas é necessário colocar as coisas, vamos dizer, dentro da sua medida justa. Note que essa medida justa não é possível você obter somente pela leitura. Certo? Eu somente pude obter isso, somente pude entender qual é o espírito da coisa, mediante a convivência direta com alguns representantes desta, vamos dizer, escola, entre aspas, porque não é bem isso, como Martin Lings, Sayyid Hossein Nasr, Rama Kumaraswamy e outros, isso mais de 20 anos atrás. Mas dessa convivência, obtendo ali certas informações básicas e vendo o modus operandi dessas organizações, hoje eu creio poder ler essas coisas dentro de um contexto que o público em geral desconhece. Tá certo? Embora haja um enorme círculo de pessoas em todo o mundo que estão perfeitamente informadas disso aí. Quer dizer, se você não tem uma ideia do que é o debate interno dessas organizações, e entre elas, porque não se trata de uma organização, mas de várias, você fica um pouco desorientado e, sobretudo, tomando os textos somente pelo seu sentido literal imediato, quando não há nenhum único desses livros que não tenha três ou quatro camadas de sentido ali subentendidas. Então, vamos dizer, como mote para esta aula, eu escrevi esse texto que se chama Arte Sacra, Estupidez Profana, que é somente, vamos dizer, para abrir o tema. Vocês devem ter recebido a cópia, né? E nós vamos lê-lo aqui juntos e eu vou interromper com alguns comentários. Né? Então, é assim, no seu livro memorável sobre o simbolismo do templo cristão, Le symbolisme du temple chrétien, edições Guitre Daniel, 1990, Jean Annie observa que nos tempos modernos a arte sacra desapareceu do Ocidente, sendo substituída pela arte meramente religiosa. A diferença é que esta última expressa apenas sentimentos ocasionais e concepções culturalmente localizadas, enquanto aquela é uma cristalização visível de certos princípios ordenadores universais, transcendentes não só à subjetividade individual, mas a todo condicionamento histórico-cultural. Junto com a arte sacra, essa mesma diferença veio desaparecendo do horizonte de consciência da modernidade, desde o século XVIII, pelo menos, só tendo sido recuperada parcialmente graças a um pequeno grupo de etnólogos e historiadores das religiões, como Mircea Eliade, Ananda Kumaraswamy, Matila Ghica, Svara de Lubitsch, Mary Hambidge, Luiz Chabon Lassé e outros. Estudando edifícios sagrados do Extremo Oriente, da Índia, do Egito e da Antiguidade Clássica, esses pesquisadores descobriram que a estrutura dos templos obedecia um conjunto de preceitos, substancialmente os mesmos que se poderiam observar nas catedrais da Idade Média Cristã. Esses preceitos, por sua vez, condensavam todo um saber simbólico sobre a ordem da realidade em geral e o posto do homem no universo. Uma vez atravessado o véu dos símbolos, a presença desses mesmos ensinamentos em civilizações separadas por enormes distâncias no tempo e no espaço dava testemunho de algo que, na mais tímida das hipóteses, eram constantes do espírito, que a história não podia explicar, porque constituíam, ao contrário, a moldura da possibilidade mesma de uma história humana. Então, em primeiro lugar, nós vamos distinguir duas coisas, aliás, três coisas. A primeira é a descoberta, a constatação da existência desses princípios ordenadores cristalizados, por assim dizer, nas formas arquitetônicas dos templos sagrados de todas as épocas e lugares. Que existe aí uma unidade, que essa unidade atende a certos princípios constantes do simbolismo e que isso não tem como ser explicado historicamente, isso aí é um simples fato. Podemos dizer, até aí nós estamos falando de mera ciência histórica. Daí nós podemos tirar, vamos dizer, duas interpretações diferentes. A primeira interpretação é a de que se trata, vamos dizer, de, como diria o Edgar Morin, constantes do espírito humano. Edgar Morin, essa é a expressão, na verdade, do Julian Benda, mas mais recentemente, quem a popularizou de novo foi Edgar Morin. Ou seja, existem certos universais na mente humana que determinam o conjunto da nossa percepção da realidade. Então, dando a isso uma interpretação kantiana, porque, na verdade, a expressão constante do espírito humano subentende já uma acepção kantiana, dizendo que essas constantes estão no espírito humano, estão no sujeito cognoscente e não na estrutura da realidade. Então, dando a isso uma interpretação kantiana, já de cara entendemos que essas constantes são supra-históricas. Ou seja, não adianta você querer encontrar uma explicação histórico-cultural para a origem disso. Isso aí não tem origem. Né? Porém, essa interpretação evidentemente não satisfaz. Por quê? Nós observamos que essas constantes que estão, por assim dizer, gravadas em pedra nestes edifícios correspondem ou expressam certas propriedades objetivas da realidade que nos cerca. Isso é particularmente sensível no caso do estudo mais detalhado que foi feito a respeito da ordem interna de um templo, que é o estudo feito pelo etnólogo polonês Svara de Lubitsch sobre o templo de Luxor. É uma coisa realmente abismante o que ele consegue desenterrar das concepções científicas egípcias ali. É uma monstruosidade, é uma coisa muito muito impressionante e que basta para curar você de uma vez por todas da ilusão do progresso linear da ciência. Lendo tudo aquilo, eu sempre me lembro da recomendação do economista e filósofo Jean Fourastier, que dizia que, junto com a história da ciência, a história do conhecimento, nós teríamos que fazer uma história da ignorância. Porque aquilo que se conquista ao longo dos tempos, às vezes é amplamente compensado por aquilo que se esqueceu, que se perdeu ou que se tornou ininteligível. Então, quando confrontado essas duas linhas de desenvolvimento, quer dizer, o que nós fomos adquirindo ao longo dos séculos e o que nós fomos esquecendo, tá certo? É muito difícil evitar a conclusão de que a linha do esquecimento é maior, de que a quantidade do que foi esquecido é maior do que foi adquirido. Né? Mesmo porque, para você readquirir isto, você precisa de novas conquistas. E a ideia mesma de um progresso linear do conhecimento se opõe a essa reconquista. De modo que quando você descobre que alguma civilização antiga tinha tais ou quais conhecimentos, né, que superam às vezes, o que você conhece hoje, a tendência normal é abafar essa coisa ou recusá-la. Há, de certo modo, uma contradição entre o que é o ideal de ciência e o que é a ciência como efetivamente existe historicamente, como se pratica efetivamente na história. Então, o ideal de ciência, que é por si mesmo, vamos dizer, um tema que nós vamos explorar mais tarde, quer dizer, o que é a ideia pura de ciência, tal como aparece ali em Platão e Aristóteles, e como se desenvolve ao longo do tempo. A ideia de ciência, evidentemente, é de um chamado conhecimento apodíctico, quer dizer, um conhecimento que é indestrutível, de algum modo. Né? Esta ideia, como bem demonstrou Husserl, embora ela muitas vezes esteja muito além daquilo que a ciência pode realizar a cada momento, é ela que orienta, ela que dá forma ao conjunto dos esforços científicos. Mesmo quando estes falham, né, em realizá-la, mesmo quando permanece muito aquém desse ideal, ainda é ele que dá, como diz ele, o sentido teleológico ou finalístico do esforço científico. Mas, entre o ideal de ciência, quer dizer, a forma do conjunto, né, e a matéria que o compõe em cada época histórica, ou seja, o que os cientistas estão efetivamente fazendo, existe uma contradição permanente. Né? Assim como, por exemplo, na vida do indivíduo, o ideal que ele projeta no futuro, aquilo que ele quer ser quando crescer, se crescer, tá certo? É um elemento estruturador permanente, mas ao mesmo tempo aqui tem um choque constante com as suas possibilidades reais, com as suas tensões e desejos de cada momento. Tá certo? Quer dizer, nenhum de nós chega a ser o ideal que ele projetou e nem abandona completamente esse ideal. Mesmo quando ele o renega, aquilo continua pesando, de certo modo, sobre ele. E aquilo continua projetando sobre ele a forma, como diria o Manuel Bandeira, daquilo que poderia ter sido e que não foi. A história da ciência, você observa a mesmíssima coisa. Então, nós temos, então, em primeiro lugar, o fato científico da descoberta dessas constantes. Segundo, a interpretação kantiana delas como constantes do espírito humano. Tá certo? E terceiro, a verificação de que não se trata só de constantes do espírito humano, mas, pelo menos aparentemente, de leis objetivas que presidem ao conjunto da realidade, ao conjunto da própria história e, dentro desse conjunto da realidade, claro, o próprio espírito humano. Uma quarta camada de interpretação é aquela que reporta esse conjunto de conhecimentos, né? Que estão, vamos dizer, uma vez descoberta a presença deles, uma vez decifrado o simbolismo que os transmite, então pode-se reportar o conjunto desses conhecimentos a um treco chamado tradição primordial. Então, havia uma espécie de, vamos dizer, supra-religião primitiva, que remonta à própria origem da espécie humana, tradição que depois, de certo modo, se perde e se conserva na multiplicação das religiões. Não é isso? Essa interpretação que é subscrita, evidentemente, pelo próprio René Guénon. Porém, essa mesma expressão, tradição primordial, pode ser também interpretada em dois sentidos. O primeiro sentido é de que existe uma ordem total da realidade e que esta ordem não se torna totalmente desconhecida para o ser humano, por mais baixo que ele desça, tá certo? Na sua conquista progressiva da ignorância. Tá certo? Então, seria como, vamos dizer, a lei divina que estrutura, a ordem divina que estrutura, por sua vez, a ordem cósmica que estrutura, por sua vez, a ordem humana. E isso simplesmente não é perdido, não pode ser perdido. Tá certo? Não tem como você esquecer disso tudo, como não tem, como vocês, não há como você esquecer que, por exemplo, que o Sol nasce e se põe todo dia, que existem as direções do espaço e assim por diante. São coisas que estão permanentemente aí, por menos que você pense nelas, por mais que elas estejam longe da sua consciência nesse ou naquele momento, elas não desaparecem por completo. Este é um sentido que se pode entender a tradição primordial. O outro sentido é o de que esta tradição primordial era mantida por um sacerdócio, por assim dizer, pré-histórico, e este sacerdócio tem uma continuidade secreta ou discreta ao longo do tempo, sendo, vamos dizer, o fornecedor ou provedor de iniciações, entre aspas. E havendo até, vamos dizer, uma sede secreta dessa tradição primordial localizada num lugar do Oriente que Guénon e outros chamam de Agartha. Tá certo? Então, a existência da tradição primordial no primeiro sentido, eu creio que é um fato que pode ser comprovado. No segundo sentido, me parece uma empolhação completa. Então, quando você começa a compreender o sentido desse simbolismo, de ver a suprema veracidade, até obviedade desses ensinamentos, para mim se torna duvidoso de que para mantê-lo seja necessário um sacerdócio. Não precisa nenhum sacerdócio, né, para lembrar para você que você, né, está dentro do espaço, que o espaço se estrutura em seis direções, né, isso que existe luz e trevas, que existe tempo e espaço, vamos dizer, a armadura total da nossa compreensão da realidade. Né, que você está, vamos dizer, lembrar o princípio de Anaximandro, que você está sempre dentro de um horizonte de coisas conhecidas que boia, por assim dizer, num oceano do desconhecido, o Aperon. Né? Todas essas coisas, mesmo que elas sejam esquecidas historicamente, mesmo que elas desapareçam da cultura, elas estão de tal modo presentes, de tal maneira a sua presença é constante na própria estrutura da realidade, que a qualquer momento essas coisas podem ser reconquistadas, é certo? Por qualquer ser humano que preste um pouco de atenção nela. A hipótese de que seja necessário um sacerdócio secreto para manter isto, né? E que mais ainda este sacerdócio esteja localizado num ponto da Terra, bom, me parece uma bela imagem, tá certo? Como figura de linguagem, eu acho perfeita, tá certo? Mas eu me lembro que para sustentar a tese da existência desse sacerdócio universal que esteja por baixo, por trás e por baixo de todas as religiões, o René Guénon, lá nos anos 30, teve um debate com Jacques Maritain e outras pessoas a propósito de um livro recém-publicado que se chamava Bestas, Homens e Deuses, publicado por um autor polonês chamado Ferdinand Ossendowski. Ossendowski era um sujeito que, mais ou menos ligado ali ao chamado Exército Russo Branco, fugiu da Rússia durante a Revolução, fugiu sozinho, levando uma espingarda e um saco de comida, sozinho, pelo meio do mato, e foi para o Tibete. E entre inúmeras aventuras, um livro interessantíssimo, como livro de aventura, uma verdadeira maravilha. Mas lá ele conta que ele, através de sacerdotes tibetanos, ele foi introduzido num templo subterrâneo que era presidido por um indivíduo que portava o modesto título de rei do mundo. Então ali seria o centro, vamos dizer, da tradição primordial universal, da onde secretamente irradiavam as iniciações, né, para as várias sociedades iniciáticas do mundo, né? Como o Sufis, a maçonaria, a companheiragem, etc, etc, etc, etc. E, quando foi publicado o livro, surgiu muita polêmica em torno do livro, e o René Guénon, instantaneamente, usando o peso de toda a sua autoridade intelectual, ele reafirmou a autenticidade, tá certo? Do relato do Ossendowski. E aproveitou lá para vender o seu peixe, a ideia da tradição primordial, essa coisa toda. Mais tarde se comprovou que o relato do Ossendowski era totalmente falso, que aquilo era uma gigantesca empulhação. Ou seja, aí já seria, vamos dizer, um vexame suficiente para nós entendermos que a autoridade intelectual do René Guénon, embora exista, quem quer que tenha lido os livros dele sobre o Vedanta, sobre o simbolismo da cruz, etc., tem que reconhecer que o homem é um portento e que trouxe contribuições maravilhosas ao conhecimento, tá certo? Tem que entender que a autoridade dele não era tanto assim. Mesmo. Se aqueles que quiserem mais detalhes sobre isso, vão ter que ter a paciência de ler as 1000 páginas do livro publicado recentemente por um cidadão chamado Louis de Maistre, que não é parente do Joseph de Maistre, que chama L'Enigme René Guénon, né? Onde ele sonda os escritos de juventude do René Guénon e estuda especificamente um determinado problema. O Guénon, repetidas vezes, ele se apresenta não como um autor individual, mas como um portador de ensinamentos esotéricos provenientes, diz ele, de fontes orientais autênticas. Tá certo? Do mesmo modo que ele faz esta alegação, ele se recusa a dizer que fontes são essas. É isso. Como mais tarde ele, ao mudar para o Egito, ele entrou em relações próximas com certas ordens sufis, e como ele dedica o seu livro Simbolismo da Cruz a um sheikh chamado El Shelkeber, então acreditou-se que provavelmente a fonte do René Guénon fosse esse sheikh ou a organização sufi a que ele pertencia, que ele chefiava. Acontece que não há nenhuma prova, vamos dizer, de contato direto entre René Guénon e essa organização, a não ser por intermédio, tá certo, de um pintor holandês que ele conheceu e que teria sido um emissário desse sheikh, né? Então, as fontes das informações que o René Guénon dá sobre sociedades iniciáticas permaneceram um enigma. Ao mesmo tempo, sabia-se que o René Guénon havia pertencido a várias organizações ocultistas que depois ele mesmo combate com uma ferocidade extrema, alegando que ele só entrou nelas para destruí-las por dentro. E, sondando, o Louis de Maistre descobre que as fontes de alguns dos ensinamentos trazidos pelo René Guénon, pelo menos nos seus primeiros escritos, estão precisamente nessas mesmas sociedades ocultistas, tá certo? Que ele renegava e combatia. Então, houve ali um prodígio de desonestidade intelectual no começo da carreira do René Guénon. Isso não desmerece em nada os trabalhos que depois ele veio a fazer, como O Homem e Seu Devir Segundo o Vedanta, O Simbolismo da Cruz, e a coletânea que ele reúne sob o título de Símbolos da Ciência Sagrada, né, e o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, que são uma sucessão de obras-primas absolutamente fantásticas. Eu, sinceramente, não acredito que nada daquilo que o René Guénon escreve ali, nada, precisasse ter sido transmitido a ele, tá certo? Por nenhuma fonte esotérica. Tá certo? A própria, vamos dizer, inteligência metafísica do René Guénon seria suficiente para descobrir tudo aquilo por si próprio. Tá certo? Sem usar nada mais do que os recursos normais que o Espírito Santo fornece à inteligência humana, quando empenhado, né, seriamente na busca da verdade. Então, como veremos adiante neste mesmo texto, o René Guénon chegou a ser denominado por alguns como a bússola infalível no reino da espiritualidade. Então é bom saber o seguinte: o homem não era infalível de maneira alguma, tá certo? Sobretudo quando ele entra no reino das análises históricas, ele comete erros monstruosos, como, por exemplo, o de proclamar, né, com base nos seus conhecimentos da tradição chinesa, que a China jamais seria bolchevique. Isto dito 8 anos antes da tomada do poder pelos bolcheviques na China. Claro que a gente diz isso, a Guénonia nos distritos observando, eles ficam absolutamente escandalizados. Né? É um grupo deles aí no Brasil, a começar por um sujeito gordinho chamado Luiz Pontual, que diz coisas horríveis a respeito de mim, mas olha, pouco interessa. Eu às vezes não ligo nem para a opinião que eu mesmo tenho a meu respeito, como é que eu vou ligar para o Luiz Pontual? Pô? Eu já mudei de ideia a meu respeito tantas vezes. Então, outras pessoas também mudaram, né? Um dia dizem que eu sou um canalha, outro dia dizem que eu sou um santo, né? Eu prefiro acreditar mais na hipótese da canalice, mas por mais bravo que ele fique, é o seguinte, fatos são fatos, meu filho, não tem como. Aí essa coisa do Louis de Maistre, de fato, é um livro enormemente chato, porque ele vai pesquisar, se partir cabelo em quatro, até descobrir mesmo de onde o René Guénon tirou alguma coisa. Então ele vai sondando as relações do cara com os personagens mais obscuros da época, entendeu? Penetrando naqueles meandros, naquele submundo das organizações ocultistas, até descobrir, ah, foi esse cara aqui que deu a liga para o René Guénon, etc, etc. E quando você vai ver, o cara não é nenhuma fonte oriental autorizada, não é nem oriental, nem coisa nenhuma, mas é às vezes um empulhador, né? Ou às vezes um maluco, tá certo? Sonhador, como o tal do Saint-Yves d'Alvèdre, que inspirou muitas das ideias do René Guénon, que em seguida o desprezava. Então, você precisa ver, quando aparece alguém dizendo, olha, eu sou aqui a voz da tradição primordial. Isso quer dizer, uma espécie de supra-religião universal, anterior a todas as religiões, e que continua no centro do mundo, orientando e constituindo o parâmetro de todas elas. De maneira que quando uma delas, né, faz pipi fora do pinico, vem lá a tradição primordial e, né, a corrige, ou a castiga, ou até promove a sua abolição, a sua supressão. Quando a gente vem com uma pretensão dessa, e ao mesmo tempo diz, eu não tenho por que dizer quais são as minhas fontes, não tenho por que identificar as minhas fontes, a resposta mais certa é, olha, vai lamber sabão, meu filho. Por outro lado, isso não é motivo, evidentemente, para negar a enorme contribuição que esse pessoal trouxe. Qual é essa contribuição? Vamos ver o seguinte. Continuar aqui. Annie deveria ter acrescentado à sua lista de pioneiros os nomes de René Guénon, Fritjof Schuon, Titus Burckhardt, Seyed Hossein Nasr e Martin Links, que influenciaram consideravelmente o seu próprio trabalho. O detalhe que parece ter-lhe escapado é que de todos esses autores, somente um, Louis Charbonneau Lassay, era católico e nenhum protestante. A reconquista da compreensão simbólica da arte sagrada cristã veio, em substância, de fora. De fora não só do clero ocidental, mas de toda a intelectualidade católica e protestante. Mesmo considerado só do ponto de vista da história da arte, esse dado já seria inquietante. Religiosos e leigos que não entendem o sentido dos edifícios onde oram estão literalmente perdidos no espaço. Mas a perda da compreensão dos símbolos é, ao mesmo tempo, a perda da ciência que eles veiculam. E esta ciência constitui, para dizer o mínimo, o único fundamento intelectualmente satisfatório de uma distinção entre o sagrado e o profano. Os que a perderam, por mais religiosos que sejam, estão condenados a curvar suas cabeças ante a ciência materialista, rebaixando-se ao ponto de esperar dela a legitimação racional da sua fé. Você deve se lembrar uma aula que eu dei algumas semanas atrás sobre o debate que houve entre os defensores da fé e os representantes da modernidade, onde eu vi que os primeiros deram um vexame extraordinário. Primeiro, por cair na esparrela de denunciar os próceres da modernidade como ateus, o que para eles não fazia mais mínima diferença, tá certo? Porque se estavam promovendo ateísmo, você se acusar de fazer precisamente aquilo que você quer fazer não é uma grande novidade. E segundo, porque este argumento só valia, tá certo, para quem compartilhasse a fé do denunciante. Não é isso? Quer dizer, se eu acuso, por exemplo, um protestante de ser protestante, eu digo, ah, isso só significa alguma coisa para os católicos, para os protestantes não significa nada. Tá certo? Então, você veja que aqueles primeiros defensores da fé, Bossuet, por exemplo, que se opõe, né, aos primeiros arroubos da modernidade, ele está tão imbuído da cosmovisão católica que ele não consegue raciocinar fora dela, nem mesmo para entender o que o adversário está dizendo. Então, quer dizer, esse tipo de argumentação é absolutamente impotente. Em segundo lugar, porque atacar os modernizantes no conteúdo das suas doutrinas, mas ao fazê-lo, reconheceram a sua condição de filósofos, o que jamais deveriam ter feito, porque a todos os representantes da modernidade, sem exceção, faltava completamente aquele mínimo de técnica filosófica que a própria escolástica tinha desenvolvido, tá certo? A um ponto que as pessoas nem hoje conseguem imaginar. Por exemplo, a gente vê que, se você lê o livro do Mário Ferreira dos Santos, que se chama dois livros, A Origem dos Grandes Erros Filosóficos e Grandeza e Miséria da Logística, vocês verão que muita coisa que se celebra como avanço da lógica, da técnica lógica, né, conquistada a partir do advento da chamada lógica simbólica no fim do século XIX, tudo isso já estava dado, né, nos escolásticos, já tinha feito tudo isso com muita antecedência. E ressaltar a modernidade da coisa só pode ser, evidentemente, fruto da ignorância completa. E a ignorância jamais é um argumento legítimo. Então, o que eu entendo é que os defensores da cristandade, eles mesmos já tinham perdido esta técnica filosófica. E por isso mesmo consentiam em discutir com seus opositores no nível em que estes estavam. Tá certo? E, evidentemente, quando se tratava de baixar o nível, aquele que baixar mais leva vantagem. Tá certo? Quer dizer, o debate filosófico da entrada da modernidade, ele é absolutamente deplorável. Quando você vê os debates que houve em torno, por exemplo, das meditações de filosofia primeira de René Descartes, né? No final do livro ele coloca lá objeções e respostas. Eu acho tudo aquilo de um baixo nível fantástico. Baixo nível não por falta de educação, claro. Baixo nível intelectual, né? Em termos de polidez, eram todos muito bem educados e até literariamente qualificados. Mas são discussões que realmente não apreendem a verdadeira gravidade do que está acontecendo. E o que estava acontecendo é aquilo que mais tarde seria resumido por Schelling na frase de que, com a modernidade, a filosofia baixou para um nível pueril. Este é verdadeiramente o problema. Quanto tempo passaria para que nós encontrássemos dentro do campo cristão, campo católico, autores qualificados para entender o que realmente aconteceu? Encontro pouquíssimos. Um exemplo é o Jean Borella, que é um cara, aliás, é um sujeito ligado a esta mesma escola tradicionalista, mas que ele teve o grande mérito de perceber que tudo aquilo que René Guénon estava apresentando como de fonte oriental já estava no cristianismo. Outro foi o nosso Mário Ferreira dos Santos. Não é isso? E dentro do campo da historiografia, foi só muito recentemente que se começou a entender o que aconteceu naquele período. Vamos dizer que no século XIX se consagra uma visão historiográfica estereotipada, por exemplo, em torno do iluminismo. Deu para você chamar o menino de época das luzes, né? Subentende que você já está aceitando, né, o mito de que antes havia um fenômeno de obscurantismo geral, né, e que o pessoal do Iluminismo, então, lançou ali as luzes da razão, tá certo? Hoje sabe que isso não foi assim de maneira alguma, não foi nada disso, né? Por exemplo, a proliferação de sociedades secretas e iniciáticas naquela época foi um fenômeno absolutamente fantástico. Praticamente não havia um desses iluministas que não tivesse ligado a uma coisa dessa. Tá certo? A difusão dos fenômenos do mesmerismo, que mais tarde ia dar em parte o hipnotismo, em parte o espiritismo, também foi coisa da mesma época. Tá certo? Então, o que se consagrou como verdade historiográfica foi apenas a autoimagem dos próprios próceres iluministas. Essa autoimagem altamente, né, embelezada e retocada, que foi aceita como fosse realidade, sem que ninguém tratasse de averiguar os fatos. Por exemplo, um dos mitos que se consagrou na época foi que esse pessoal do iluminismo representava o progresso das ciências da natureza, que vinha sendo, então, obstaculizado e até reprimido pela Igreja Católica, especialmente pela Ordem dos Jesuítas. As pesquisas hoje mostram que dentro da própria Ordem dos Jesuítas houve mais cientistas e mais descobertas importantes do que em todo o campo iluminista. Tá certo? Então, aí, no caso, se consagrou como verdade a exata inversão dos fatos, né? Mas o fato é que esta inversão, embora fosse todinha concebida dentro, vamos dizer, de um espírito francamente anticatólico, acabou sendo subscrita pelos próprios católicos. Quer dizer, eles raciocinam como se esta versão fosse, de certo modo, verdadeira. Tá certo? E quando entra na briga, já começa até pedindo desculpa, né? Você vê que, entre outros tantos mitos que se consagraram ali, tem o mito da Inquisição Espanhola. Você vê até que ponto esta versão publicitária do Iluminismo conseguiu penetrar a fundo na cultura ocidental contemporânea. Esses dias mesmo eu estava lendo um artigo anticomunista de um general brasileiro, né? Então, ele estava ali comparando, né, os comunistas, né, à Inquisição Espanhola, dizendo o seguinte: você vê, quando um grupo de fanáticos toma conta do poder, eles fazem uma destruição danada, como, por exemplo, a Inquisição Espanhola, que durante séculos matou 30 mil pessoas por ano. Eu digo: opa, peraí. Segundo quem entende o negócio, por exemplo, o historiador Henry Cameron, que é um judeu, não tem nada de católico, a Inquisição Espanhola, no total, em 4 séculos, matou 20 mil pessoas. Quer dizer, o indivíduo está... Os camaradas que é teoricamente católico, reacionário, anticomunista, ele mesmo, ao usar esta figura de linguagem, ele mostra até que ponto a cabeça dele está moldada por esses mitos e lendas consagrados nos dois últimos séculos. Quando você vê fenômenos, por exemplo, como o padre Teilhard de Chardin, né, que, impressionadíssimo com as teorias de Darwin, ele tenta remodelar toda a doutrina cristã de 2 milênios, tá certo? Para fazer dela uma espécie de apêndice, né, no final do evolucionismo. Você vê até que ponto o clero católico foi despreparado para lidar com essas coisas. Então, não é de estranhar que tivessem perdido, né, onde o sentido que nós chamamos de ciência sagrada. A ciência sagrada, quer dizer, é uma ciência que está cristalizada em símbolos, que de certo modo ultrapassa a capacidade humana de expressão em termos explícitos, que só dá para você pegar aquilo mediante símbolos, mas que para cada caso, tá certo? Particular, uma vez atravessado o véu dos símbolos, você verifica de novo e de novo e de novo e de novo a veracidade daquelas coisas. Então, quando esses conhecimentos voltaram ao Ocidente, foi através das mãos desses camaradas, René Guénon, Schwarz de Lubitsch, Fritjof Schon, Tito Burckhardt, etc., etc. Um deles é católico. Mas, quer dizer, é claro que é um vexame. Né? É claro que é um vexame. E é claro que não adianta a gente ficar bravo porque os caras são muçulmanos, budistas, etc. Não adianta. Eles estão falando a verdade. Então nós temos que aceitar isso aí. Só que junto com essa parte de verdade vem embutida a história da tradição primordial e das iniciações, etc., etc. A qual contém tantos absurdos intrínsecos, tá certo? Que nós somos obrigados a rejeitá-la assim, no todo, no todo. Né? Por exemplo, quando o René Guénon fala de esoterismo cristão, ele está se referindo especificamente a duas organizações, a companheiragem e a maçonaria. Ora, não há traços efetivos da existência da maçonaria do século XVI. Nada, nada disso. Tá certo? Então, Jesus Cristo, ele diz claramente que ele não ensinou nada em segredo. Que tudo que ele ensinou foi dentro dos apóstolos e dentro do público inteiro. Para acreditarmos que ele ensinou uma turminha em segredo e só veio aparecer 16 séculos depois, pô, precisa muita imaginação. Não é isso? E quando, ao contrário, o Fritjof Schon, tá certo? Eu não tenho nenhum motivo para gostar do Fritjof Schon, né? Pessoalmente eu tenho, poderia ter queixas contra o cara, mas nesse ponto ele está com bela razão. Quando ele diz que o sentido mais profundo, iniciático e esotérico do cristianismo não estava em iniciações dadas fora da igreja, mas nos próprios sacramentos, ele disse tudo. Tá certo? René Guénon, não tendo o que objetar a isso, simplesmente mandou avisar que se o Guénon ou o Schwann fosse visitá-lo, ele não o receberia mais. Olha, eu conheço a psicologia humana. Quando a gente faz essa pose de dignidade ofendida, é porque você o pegou com calça na mão e ele não tem o que dizer. Tá certo? Então, no caso, o Schwann estava montado na razão. Quer dizer, não há nada mais no cristianismo além do que está no sacramento. Se você escavar o sentido, você vai encontrar tudo ali dentro. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Né? Agora, de qualquer maneira, não podemos negar o vexame, né? E este vexame remonta, então, vamos dizer, aos próprios debates no início da modernidade. Né? Vamos continuar aqui. Nada poderia ilustrar melhor a crise do cristianismo e da civilização ocidental inteira do que esse fenômeno, a um tempo humilhante e providencial, de nossos tesouros intelectuais perdidos há séculos, nos serem devolvidos por pessoas estranhas às nossas comunidades religiosas. A arte sacra é, por essência, o único suporte sensível para a ascensão do fiel a um vislumbre das realidades espirituais últimas. A beleza, segundo Platão, é a forma da verdade. Desprovida desse suporte, a prática religiosa reduz-se a um obediencialismo literalista, grosseiro e compulsivo, apenas adornado aqui e ali pelas fantasias, não raro disformes, de artistas cristãos ou ateus, muito alheios ao universo de conhecimentos espirituais que em suas obras deveriam teoricamente expressar. O ponto é o seguinte, é que este tipo de ciência sacra, gravado em símbolos, ele é o suporte intelectual da fé. Tá certo? E sem esse suporte, coitada da fé, né, ela começa a ter de responder a desafios que transcendem infinitamente a sua capacidade. Você dizer, mais adiante eu vou observar, mas devo adiantar já para entender o que eu estou dizendo. Que, segundo a doutrina católica, especificamente a de Santo Tomás de Aquino, o conhecimento da existência e das qualidades de Deus não é matéria de fé. É matéria de conhecimento de inteligência racional. Tá certo? Ora, quer dizer que se não há este conhecimento, tá certo? Ou se esse conhecimento existe apenas em termos teóricos, sem aquele suporte sensível gravado na arte sacra, que ajude o fiel a ter, vamos dizer, um vislumbre, ter uma visão mais intuitiva daquilo que está na doutrina sagrada, então a fé fica desarmada intelectualmente, não só intelectualmente, mas desarmada imaginativamente, o que é uma coisa terrível. Né? Quer dizer, você tem que acreditar, né, não só naquelas partes da doutrina que a Igreja diz ser em matéria de fé, como, por exemplo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o que é aquilo que está no credo, né? Aquilo que está no credo. Só a primeira linha é matéria de inteligência racional. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Então, quando começa, em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, aí já é matéria de fé. Agora, se você não tem a compreensão intelectual e o suporte imaginativo para entender a primeira linha, as outras todas, meu filho, se tornam arbitrariedade. E foi aí que surgiu o sentido moderno da palavra fé, moderno e profundamente herético da palavra fé, como uma aposta no irracional. Algo que você acredita porque acredita. Esse é o sentido. Quem deu esse sentido, quem consagrou esse sentido da palavra fé, foi Immanuel Kant. Tá certo? Então, para ele, existe aquilo que é matéria de conhecimento, e o conhecimento se limita ou aos conhecimentos de ordem puramente formal, como lógica, matemática, etc., ou àquilo que é dado pelos sentidos. É isso. E daquilo que é dado pelos sentidos, isso aqui é fundamental, daquilo que é dado pelos sentidos, você só pode tirar as consequências que as ciências naturais subscrevem. Ora, e aí aqui você tem uma divisão, um divisor de águas. Porque toda a tradição anterior dizia que o universo inteiro, tudo que acontece no mundo físico, é símbolo das realidades divinas. Então, você compreendendo a natureza não somente como composta de fatos brutos, imediatos, assim, você os compreender simbolicamente, você entenderá o mundo divino por trás e por cima de tudo o que você vê. E esta é justamente a linguagem dos símbolos que faz a mediação. Se você perde a linguagem dos símbolos, né, então, os fatos do mundo físico só podem agora ser observados de acordo com, quer dizer, os critérios das ciências modernas. E esses critérios divergem da ciência antiga por uma infinidade de aspectos. O primeiro é o modo de lidar com a matemática, com os elementos matemáticos do conhecimento. Então, na ciência moderna, a matemática é apenas um instrumento de medição, né, destinado, seja a comparar um fato com outro fato, de acordo com as mesmas medições, ou a obter certas constantes matemáticas através do acúmulo de fatos. Ora, acontece que no entendimento antigo, todo número, além de representar uma quantidade, representava uma forma lógica. Né? Portanto, se você falava de um, você não estava falando só do um quantitativo, mas da forma, da ideia mesma de unidade. Se você falava do 2, você não estava falando só de 1 mais 1. Você estava falando da forma da dualidade, quer dizer, uma estrutura, né, que pode ser descrita logicamente e reconhecida onde quer que haja um conflito. Por exemplo, quando você tem, vamos dizer, dois aspectos aparentemente incompatíveis de uma mesma coisa. E você sabe, então, que ela se compõe de uma dualidade. Do mesmo modo, o número 3, tá certo? Não simbolizava só 1 mais 1 mais 1, mas a forma do ternário. E assim por diante, ternário, quaternário, etc, etc, etc, etc. Vamos dizer, a exposição extensiva dos números entendidos como formas lógicas e, portanto, como indicadores ontológicos, está dado, por exemplo, no livro do Mário Ferreira, A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele não só expõe o sentido originário dos números de 1 a 10, mas ele prossegue contando 11, 12, 13, 14, até 1000 e não sei quanto. Tá certo? Então, ele diz que esses números, eles são não só formas lógicas, mas são leis estruturantes da própria realidade. Ora, na hora que o sentido simbólico dos números se perdeu, sobra somente o número quantitativo. Não é isso? E a ciência moderna só existe, só admite lidar com o número quantitativo. Ela não tem como ir além disto. Então isso quer dizer que os entes já não podem ser considerados como formas lógicas significativas, né? Mas apenas como dados quantitativos. Claro que isso é empobrecimento intelectual monstruoso. E eu acho que o Schelling foi até bondoso quando ele disse que houve uma descida para o nível pueril, porque isso não é descer para o nível pueril, isso é descer para o nível do mentecapto. O sujeito que sabe, ele sabe contar até dois, mas ele não sabe distinguir unidade de dualidade. Tá certo? Ele não sabe, por exemplo, que todo problema tem a forma de uma dualidade, e que se ele contou até dois, ele não está falando só do elemento, vamos dizer, materialmente matemático, mas de uma forma matemática, de forma lógico-matemática, que se expressa onde quer que apareça uma dualidade. Hoje em dia, para as pessoas compreenderem uma dualidade, já é um problema. Quando elas chegam a raciocinar que nem Hegel, que faz, chega até o ternário, tem tese, tem antítese, tem síntese, é considerado um gênio. Hã? Quando você vê que numa fase anterior, todo esse universo dos números era transparente para o Santo Tomás de Aquino, para o Santo Isidoro de Sevilha, para o Santo Alberto Magno. Tá certo? Então, isso quer dizer que se o sujeito está lidando com o problema, ele conseguia lidar com aquilo como unidade, dualidade, ternário, quaternário, milhares de formas diferentes. No século XX, o nosso Mário Ferreira dos Santos vai restaurar, então, com base nisso, o que ele chama a década dialética, quer dizer, você enfocar um tema, um ente, um problema, sob 10 formas lógicas sucessivas. Encará-lo como unidade, como dualidade ou oposição, como ternário, estrutura silogística ou dialética, né? Como quaternário, isso é como proporção, né? E assim por diante. Né? Quando você vê tudo isso recuperado pelas mãos do Mário Ferreira, e você vê que isso já estava nos escolásticos, então você entende, vamos dizer, que a redução das matemáticas a um instrumento de medição foi um crime monstruoso contra a inteligência humana. Né? E esse crime, junto com ele, vem o da perda do sentido simbólico da realidade exterior, do cosmos onde você está. Isso quer dizer que para a mentalidade medieval escolástica, o versículo bíblico, os céus e a terra cantam a glória de Deus, não era só poesia, gente. Era uma técnica. Técnica de decifração das formas. Técnica de apreensão do sentido simbólico da natureza. Quando se perde essa linguagem, o sentido simbólico continua existindo, porém só como figura de linguagem, como criação poética, criação cultural. E, naturalmente, esses símbolos percebidos já não podem expressar a estrutura da realidade, e muito menos o mundo divino por trás dela, mas expressa apenas os sentimentos na alminha do poeta. Que, por exemplo, a namorada dele largou ele, está chovendo, então ele diz que a natureza está chorando por causa da draminha dele. Então, esse rebaixamento da linguagem poética, quer dizer, quando você compara os poetas românticos, por exemplo, com Dante, você vê que alguma coisa se perdeu. Porque em Dante, cada coisa que ele coloca lá, quando ele fala de selva, se você vai rastrear o que quer dizer a selva, tem 10 camadas de significado. Tá certo? Quando aparece o leão, a loba, o cachorro, etc. Está tudo montado num sistema simbólico perfeitamente coerente e unitário que é o mesmo que aparece na estrutura das catedrais e na arte sacra, nos vitrais, etc, etc. Bom, e de repente o sujeito rebaixa tudo isso, vamos dizer, para usar os entes da natureza para exprimir os seus sentimentozinhos. Não é isso? Por exemplo, que você vê em Victor Hugo, né, que foi um grande poeta francês do século XIX, né, no qual Bernanos via assim, o suprassumo, né, da baixeza intelectual, porque era, vamos dizer, o anti-Dante. Né? Você chamar aquilo de poesia, então, era uma vergonha, porque era apenas, vamos dizer, a expressão, né, das dores de corno de um burguesinho idiota, entendeu? Que, claro, dominava a linguagem e, às vezes, produzia umas ressonâncias bonitinhas, mas era só. Então, quer dizer, com o sentido da arte sacra, tinha-se perdido também o sentido do simbolismo da natureza, que o simbolismo da natureza tinha-se perdido o quê? A visão da própria natureza. Sobrando somente, né, esses fragmentozinhos, né, recortados pela ciência moderna, medidos e comparados um com o outro para tirar conclusões frequentemente inócuas. Né? E, sobretudo, você vê que no contexto escolástico, a visão que os grandes artistas e os filósofos e os místicos tinham da natureza era substancialmente a mesma que o povo tinha. Quer dizer que o universo de Dante não existia só para Dante, existia para o último camponês analfabeto. A única diferença é que o Dante enxergava mais. Mas era a mesma coisa. Ao passo que no mundo moderno, o universo da ciência se torna um universo ininteligível, incomunicável com o universo da experiência humana comum e corrente, ao ponto de você poder até negar a significação, né, às teses científicas. E é exatamente isto, é o assunto do mais brilhante livro de Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, onde ele diz que as ciências perderam o fundamento da sua própria cientificidade. Elas não são mais científicas, elas viraram outra coisa. Na minha vida, que viraram outra coisa. Cortaram o elo com o mundo da experiência, que ele chamou Lebenswelt, o mundo da vida, e já não significam mais nada, exceto como uma regra de jogo que vale para os profissionais da área, os quais também não sabem dizer o que aquilo significa. Então você vê que esta perda foi uma crise civilizacional monstruosa, e que afeta, não vou dizer que afeta só os ateus, os materialistas, etc., afeta todo mundo, ao ponto de que os católicos tiveram que ser socorridos por esse grupo de hereges, entendeu? E eles, por um motivo ou outro, tinham conservado o senso daqueles simbolismos. Eles viam que em outras civilizações havia ainda pessoas que tinham esta noção, como tinha na Índia, né? Eu mesmo, se for falar, vamos dizer, em fontes orientais autênticas, eu mesmo tive, vamos dizer, uma delas ao meu alcance, que foi o Swami Dayananda Sarasvati, que era o diretor da Academia Védica de Bombaí, quer dizer, a academia que representa, não é uma corrente religiosa, não, é a própria tradição hindu, tal como reconhecida pelo próprio, tradicionalmente pelo próprio governo da Índia. E esse cidadão esteve no Brasil, e eu, por várias vezes, e eu tive a honra, a oportunidade de servir, de precisar de guia turístico para ele. E ficava, evidentemente, cravando o homem de perguntas, né, o tempo todo. E nós vimos que esta noção, por exemplo, do simbolismo da natureza, era uma coisa que para ele era óbvia, estava presente. Não era uma coisa que ele tinha, vamos dizer, teve que recuperar, né, lendo René Guénon. Ele nunca tinha lido René Guénon, nem tinha ouvido falar de René Guénon. Né? Quer dizer, ele pegou aquilo das fontes tradicionais hindus, e aquilo para ele era o óbvio dos óbvios. E então, através dessas vias indiretas, a coisa volta ao Ocidente, mas volta, né, com uma tara congênita, que é essa história da tradição primordial das iniciações, da tradição primordial entendida materialmente. Note bem, se falar em tradição primordial como figura de linguagem, como símbolo, Claro, a tradição primordial está gravada onde? No próprio universo, meu Deus do céu. Hã? A primeira revelação que Deus fez foi a criação do universo. E ele o criou segundo a forma, a medida e o número. Hã? Está na Bíblia. Tá certo? Portanto, ele criou um universo de aparências inteligíveis. Inteligíveis não somente no sentido operacional da ciência, mas inteligível como linguagem que remete a ele. Hã? Então, essa, claro, então podemos falar uma revelação primordial, claro que houve. No instante que Deus disse, Fiat Lux estava ali. Né? Ele não disse que se façam as trevas, né? Fiat Tenebre, ele disse, Fiat Lux, faça-se a luz. Né? Então, a luz, o que é? A revelação, é a mostração, não é nem demonstração, demonstração é a mostração, é o universo que se revela, tá certo? Ao ser humano, né? Para o qual o universo foi feito. Isso eu aprendi no catecismo quando era criança. O padre perguntava, para quem Deus fez o mundo? Para o ser humano. Né? Então, quer dizer, e neste sentido, quando mais tarde o filósofo grego dirá, o homem é a medida de todas as coisas, não estará totalmente errado. Porque tudo foi feito na medida de poder ser apreendido, compreendido e decifrado pelo ser humano. De tal modo que através do cenário inteiro das aparências, ele pudesse penetrar, tá certo? Numa sucessão infinita de mistérios de luz, não mistério de trevas, né? Tá certo? No sentido em que mais tarde, muito mais tarde, o próprio Albert Einstein dirá uma frase maravilhosa, ele diz, a única coisa incompreensível é que tudo seja tão compreensível. Então, quando você começa a olhar esse universo de símbolos, né, e a descobrir na própria cultura, ocidental ou outra, né, os sinais de que tantos homens compreenderam isto e viram a mesma coisa que você está vendo, tá certo? Você entende que no conjunto da realidade você não tem um equilíbrio de luz e trevas. Não, você tem um pontinho de trevas e você tem um oceano infinito de luz, nunca acaba. E é isso mesmo que foi perdido na entrada da modernidade. E uma das consequências dessa perda é a que eu chamo a sobrecarga da fé. A sobrecarga da fé é quando você aceita a regra do jogo que lhe foi imposta por um Kant. E você acredita que aquilo que o conjunto da sua religião, seja ela católica ou protestante, depende da fé. Ou seja, uma aposta, né, uma coisa irracional que vai alheia ao universo do conhecimento. Né? Então, é claro que o sujeito, para acreditar na fé dele, contra tudo, contra todas as evidências científicas, etc., etc., é um desafio invencível. Então, o que ele faz? Ele busca apoio nas ciências tal como existem agora. Quando ele devia ser o primeiro a criticá-las. Né? E, por exemplo, eu não conheço um autor cristão que tenha feito uma crítica da ciência moderna tão profunda quanto o René Guénon fez no livro Os Princípios do Cálculo Infinitesimal. Não. Onde ele mostra que a característica principal dos matemáticos modernos é não saber o que é um número. Né? Que eles confundem apenas, vamos dizer, com a quantidade. Então, o René Guénon era um muçulmano. Tá certo? Ele, desde o início, foi agente, tá certo, de organizações islâmicas. Se bem que não foi delas que ele obteve todas as suas fontes. Mas, quando você vê que o muçulmano está fazendo um serviço no nosso lugar, eu digo, olha, é um vexame monstruoso. Mas, naturalmente, com um bom muçulmano, o que ele faz? Ele dá aos cristãos de volta esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele puxa a brasa para a sua sardinha. E já veremos como ele faz isso. Vamos continuar lendo aqui. Desprovida desse suporte, quer dizer, o suporte sensível dos símbolos, a prática religiosa reduz-se a um obediencialismo literalista. Mesmo descontando monstruosidades explícitas, como as catedrais de Brasília e do Rio de Janeiro, e outras celebrações em pedra de tudo quanto há de mais hostil ao cristianismo, os locais de culto são hoje em dia meras construções profanas usadas para fins nominalmente religiosos. Se usa um estádio de futebol, né? Você usa um hotel, né? Você usa um galpão, qualquer coisa. Tá certo? Isso quando você não constrói uma coisa que se parece, por exemplo, a Catedral do Rio de Janeiro. No que se inspira a forma da Catedral do Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que aquilo foi inspirado, tá certo? Num defumador. Você tem aquele cone, né? E mais dia menos dia deverá surgir uma gigantesca mãe de santo que vai tocar fogo naquele negócio e começar a sair fumaça. A Catedral de Brasília foi inspirada, obviamente, num cacho de banana virado de cabeça para baixo. Tá certo? E verifique, faça, experimentar. Pega o cacho de banana, pega no dia, é a Catedral de Brasília. E assim por diante. Não. Há atualmente uma proposta de um templo a ser construído na cidade de Pietrelcina, nominalmente em homenagem ao Padre Pio, cuja forma é de uma serpente, cuja boca se abre e pela boca entram os fiéis. Então, quer dizer, aí já não é mais apenas a redução da arte sacra a formas vulgares, mas a sua completa inversão do simbolismo. Então, quer dizer, esse fenômeno por si basta para ilustrar o estado de alienação que foi se espalhando entre sacerdotes e intelectuais cristãos nos últimos séculos, tornando-os incapazes de fazer face aos desafios culturais e ideológicos da modernidade. Desafios que em si mesmos nada tinham de muito temível e que poderiam ter sido exorcizados, sem maiores dificuldades, por uma classe intelectual capacitada. Que o debate religioso dos últimos séculos tenha se congelado no estereótipo razão versus fé foi somente o primeiro sinal da inépcia que havia se espalhado entre os intelectuais religiosos. As vulgaridades do modernismo católico e do protestantismo liberal, para não falar da teologia da libertação e suas várias versões, teriam sido facilmente estranguladas no berço se os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que a fundamentam. Note bem, o que é que eu digo princípios universais que a fundamentam? É a primeira linha do credo. É toda a ciência, toda a razão humana estão na primeira linha do credo. Isso aí, vamos dizer, não é matéria de fé. Isso é uma coisa que você tem que averiguar por si mesmo, mas só há um meio de averiguar, através da ciência sacra, a ciência dos símbolos. Aí você começa a perceber as coisas. E note bem, a ciência dos símbolos, por sua vez, não pode ser criação cultural, porque ela aparece tal e qual nos templos e na arte sacra das civilizações mais díspares e até hostis entre si. Então, esta parte, vamos dizer, quanto à existência, as qualidades de Deus, é conhecimento universal. Está ao alcance do hindu, está ao alcance do budista, está ao alcance do judeu, está ao alcance de todo mundo e por igual. E a parte que diz que é matéria de fé, repito pela milésima vez, não é crer numa doutrina, é confiar numa pessoa. Por quê? Note bem, Jesus Cristo chega até nós através de uma doutrina a respeito dele? Não, ele veio pessoalmente. Ele andou por aí e ele disse, eu sou o Filho de Deus encarnado, eu sou o Verbo Divino. E quando perguntavam para ele se era isso mesmo, ele disse, olha, vocês vejam, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso ficar curado. É isso que vocês estão vendo. Né? Então, quer dizer, ele atestou a sua identidade e a sua missão por meio de milagres. Esses milagres não pararam com a morte de Jesus Cristo. Ao contrário, eles continuam acontecendo em doses assombrosas. Provavelmente existem mais documentos a respeito dos milagres do que de qualquer outro gênero de fatos. Por exemplo, se você disser, olha, eu quero provas da existência de Napoleão Bonaparte, da existência histórica de Napoleão Bonaparte. Eu digo, você tem mais provas dos milagres do que de Napoleão Bonaparte. E tudo isso, hoje, é simplesmente colocar de lado. Porque, veja, quando acontece um milagre, as pessoas dizem que isso é matéria de fé. Eu digo, como? Mas peraí, um momento. Quando Jesus Cristo criava o paralítico simplesmente começava a acreditar que ele estava andando, ou ele saía andando de fato? Se foi só acreditar, então foi uma empolhação. Não é isso? E quando o próprio Jesus apela ao testemunho dos enviados de João, ele diz, contem ao João o que vocês estão vendo. Ele está usando o quê? Uma comprovação científica. Ele diz, eu estou afirmando quem eu sou e estou mostrando quem eu sou. Tá certo? Portanto, isso não é matéria de fé de maneira alguma. Claro, o sujeito que ainda não tinha sido beneficiado pelo milagre, ele ouvia falar de Jesus e ele acreditava. Tanto que o doente chega para ele e diz, eu não posso me curar, mas você pode. Por quê? Porque você é o filho de Deus vivo. Então, aí era a fé do sujeito. Mas, e depois que ele saiu curado, saiu andando, ele vai dizer, agora é matéria de fé? Não, esse é um fato. Quer dizer, ou seja, antes ele tinha fé, agora ele tem o conhecimento. Eu vi o que Jesus Cristo, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Por quê? Porque eu estava paralítico e agora estou andando. Porque eu estava cego e agora estou andando. Porque eu estou leproso e agora meu corpo está limpo. Ora, então, isso quer dizer que o sujeito que disser aqui a fé é acreditar numa doutrina, está mentindo. Kant mente quando ele está dizendo isso. Ele sabe que não é isso. E quando o padre diz para você que é isso, ele também está mentindo. Hã? E, no entanto, eu vi quando eu disse isso, a primeira vez, ele falou o óbvio dos óbvios. Diz, olha, o cristianismo não é uma doutrina, é uma sucessão de fatos miraculosos a respeito dos quais depois se construiu uma doutrina. Hã? Então, vamos dizer, você acreditar na doutrina é somente uma maneira indireta de você chegar lá. Tá certo? Mas você acredita na doutrina por dois motivos. Primeiro, que tem os testemunhos da época. Né? E segundo, que tem os testemunhos atuais dos milagres. Quando levaram para o Padre Pio aquela menina que não tinha pupilas, e ele fez a menina ver sem pupilas, o que é absolutamente impossível, e a menina até enxerga. Hã? Isso aí é matéria de fé? Hã? A menina disse, antes eu não enxergava, agora eu acredito que estou enxergando. Esses milagres acontecem, e às vezes, nem pelas mãos de pessoas santas. Você viu, o cantor de ópera, o tenor Mario del Monaco, era um homem muito religioso, era na mistura do dia. Então, era um canastrão, mas era também um homem muito religioso, muito dedicado, muito sincero nisso aí. E havia uma moça cega em Roma, que ela, quando ia ouvir o Mario del Monaco, durante o tempo que durava a música, ela enxergava tudo. Depois parava de chegar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Isso é matéria de fé? Eu acredito que eu estou enxergando. Não, estou enxergando. Estou vendo tal coisa ali, tal coisa, tal cura ali, está seu fulano. O teatro é assim, assim, assim, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Ora, os milagres são, vamos dizer, os fatos mais presentes no mundo. A quantidade de milagres que acontece no mundo é uma coisa assombrosa, assombrosa, assombrosa. Agora, se você não procura se documentar e você diz, tudo isso é matéria de fé, né? Eu digo, você está evidentemente negando um dado da realidade. Se bem que existem estratégias lógicas para você escapar da compreensão do que é um milagre. Se você procurar na página thewiggingview.com, tem lá um extrato de uma conferência minha, What is a Miracle? Está lá Era uma gravação minha que um cidadão lá do Eric Feuglin Forum resumiu, está muito bem resumido, foi exatamente aquilo que eu disse. E está lá explicado que um milagre não se diferencia dos outros fatos pela sua causa sobrenatural, mas pela sua própria estrutura sobrenatural. Mesmo você não considerando a causa, o fato mesmo não pode ser classificado como um fato comum da ordem física, apenas provocado por supostas causas sobrenaturais. Não, tem diferença intrínseca do milagre. Você não precisa apelar a uma suposta causa. O milagre é sobrenatural em si mesmo. Está lá explicado. Dê uma olhada lá, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, repentinamente tudo isso é perdido e você tem que apostar tudo num treco chamado fé, que é você acreditar numa doutrina, né, que você não pode provar. Né? Então, o que, que lhe resta se não apelar à própria ciência materialista para que ela dê testemunho em seu favor? Isso é um trabalho sem fim. Porque isso depende da interpretação que você dê à ciência materialista. Interpretar num sentido, ela confirma a fé. Interpretar no outro, ela desmente. Então, essa é uma discussão que não tem fim. Então, vamos lá. Na ausência dessa condição, isso é, que os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que é fundamento, aquelas correntes, né, modernismo católico, protestantismo liberal, judaísmo liberal, etc., adquiriam uma importância desmesurada, suscitando em reação o surgimento de tradicionalismos meramente exteriores, baseados antes numa exasperação de sentimentos religiosos ofendidos do que numa compreensão real da situação. Você não tem a dúvida que entre esse pessoal da igreja que se diz tradicionalista, e onde estão, segundo minha experiência, as melhores pessoas da igreja, pessoas mais sinceras, mais honestas, né? Neste meio, a compreensão da estrutura simbólica da realidade está tão faltante quanto entre os seus adversários. Né? Apenas eles são apegados à fé da sua infância, à fé que herdaram os seus pais. Então, vamos dizer, a atitude deles, o combate deles, é heróico, sem dúvida. Mas não é, vamos dizer, um combate sustentado por uma efetiva compreensão da situação. Então, quanto tempo já foi de aula? Uma hora e meia. Vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco nós continuamos, tá bom? Então vamos continuar aqui. Não creio que seja possível compreender nada da história dos últimos séculos sem encará-la desse ponto de vista, pois as religiões são a espinha dorsal de suas respectivas civilizações e a multidão levada ou a abandonar a fé ou a sustentá-la sem qualquer apoio estético e intelectual está condenada a ver-se presa de toda sorte de fantasias e delírios satânicos que acabam se incorporando à cultura superior e à vida cotidiana. Não conheço um só indivíduo humano cujos dramas pessoais não remontem de algum modo a esse processo. Quer dizer, eu estou falando isso não genericamente, mas, vamos dizer, pela experiência, afinal de contas, na minha própria condição de professor, eu já tive que ouvi alguns milhares de pessoas pedindo conselho, contando seus dramas, etc, etc. E vendo que, em última análise, vamos dizer, o ambiente de total incerteza religiosa no qual o sujeito vive, e que ou ele, ao qual ele se curva, abandonando a fé, ou ao qual ele procura se opor, mediante uma espécie de exagero da fé, está no fundo de toda essa fragilidade que a gente observa nas personalidades hoje em dia. Também não imagino como os fenômenos paralelos da invasão islâmica e do ódio cristão anticristão generalizado possam ser explicados fora desse quadro, tão distante da imaginação dos cientistas políticos e analistas de mídia. Isso quer dizer, tudo que você vê em matéria de comentário político, análise estratégica, quer dizer, tudo isso aí é periferia da realidade, quer dizer, não está vendo a coisa dentro do seu quadro histórico mais constante. Vocês viram que frequentemente os analistas políticos fazem analogias de situações atuais com outras que se passaram há séculos, né? Mas tem aqui uma pergunta do Rogério Perego sobre esse negócio de como é que faz essas analogias, né? Então, analogia é uma síntese de semelhança e diferença, de maneira que praticamente você pode fazer analogia de tudo com tudo, se você assim quiser. Tá certo? Então, só tem sentido você referir um fato do presente a um fato do passado quando existe uma clara linha de continuidade entre uma coisa e outra, não apenas por similaridade. Quer dizer, a analogia por si mesmo não prova nada. Tá certo? A função das analogias não é declarar a verdade, tá certo? Mas é torná-la visível. A analogia, como expliquei um tempo atrás, a definição da Susan Langer, o símbolo é a matriz de intelecções. Então, não é que você vai ver a verdade no símbolo, não. O símbolo vai evocar em você a capacidade de perceber determinadas verdades, né? Só que isso aí só funciona quando você aplica essa analogia direitinho, distinguindo, porque a primeira condição é distinguir o que é uma mera analogia, tecnicamente se chama analogia de atribuição extrínseca e analogia de atribuição intrínseca. Quer dizer, quando há realmente uma equivalência interna dos fenômenos considerados, ou quando há apenas uma similaridade externa, semelhança externa. Isso aí é uma arte que precisa ser muito desenvolvida e que supõe, no praticante, primeiro, o domínio da própria imaginação literária, da linguagem. Sem isso não vai. Tá certo? Então, inclusive porque a primeira condição das boas analogias é que elas sejam esteticamente significativas, senão não funciona. Mas também é preciso, sobretudo, distinguir o que é uma mera analogia e o que é uma continuidade real, né? Por exemplo, esses dias eu estava lendo a análise feita por um empombadíssimo professor da USP, Oliveiros Ferreira, ex-professor da USP, em que ele faz analogias entre os problemas atuais do petismo, Foro de São Paulo, etc, etc. E a primeira Constituição brasileira de 1889. Né? E, bom, aí não há continuidade alguma entre uma coisa e outra, mas nenhuma mesmo, porque as Constituições já mudaram mil vezes. Então, quer dizer, é apenas uma analogia. Essa analogia, para ele, representa uma evidência, uma prova. Tá entendendo? Prova que o sujeito não sabe lidar com essas coisas. Né? Mas nem eu esperaria isso de nenhum professor uspiano, jamais na minha vida. Né? A Igreja sempre insistiu que o conhecimento da existência e das qualidades de Deus não é matéria de fé, mas de inteligência racional. Matérias de fé são em contrapartida o nascimento miraculoso do nosso Senhor Jesus Cristo, sua missão de Salvador, etc. Mas esta fé sem aquele conhecimento dificilmente pode se defender de ataques um tanto sofisticados intelectualmente. E o primeiro ataque sofisticado intelectualmente é interpretar essas coisas como matéria de fé no sentido kantiano, e não no sentido concreto da confiança numa pessoa real, existente e que age. Quer dizer, a ação de Jesus Cristo no mundo, ela se prolonga até hoje, e isso é atestado por milhões de milagres, milhões, milhões, milhões, milhões. Tá certo? Agora, se você não quer saber de toda essa coleção de fatos, porque não foram noticiados na Rede Globo, porque não saiu no Estadão, na Folha, então, meu filho, é o seguinte, você preferiu a política do avestruz, você enterrou a cabeça na areia e não quer saber de nada. Tá certo? Agora, quando nós temos, vamos dizer, a ousadia intelectual de começar a colecionar esses fatos, eu digo, olha, certamente não há fatos mais importantes no mundo do que os fatos de ordem miraculosa. Não é isso? Agora, se você os ignora e pretende contar a história só com os outros fatos, bom, aí já dançou, meu filho. Aí o que você fez? Você reduziu o mundo, vamos dizer, à esfera da experiência sensível imediata, desconectada do próprio quadro epistemológico no qual a experiência sensível adquire algum sentido. Então vira a experiência atomística, quer dizer, que é tipo da experiência científica, é considerado só determinado aspecto. Você pega um aspecto abstrato e você está considerando que esse abstrato é a realidade. Então você virou tudo de cabeça para baixo, aí não tem mais remédio. Quer dizer, você fugiu da realidade concreta e se refugiou, né, num mundo de abstrações, né, frequentemente convencionais. Tá certo? Bom, se você quer compreender a realidade, meu filho, você tem que se abrir a ela toda, com toda a complexidade dela. Num primeiro momento, você vai se sentir afogado num oceano de fatos que você não compreende. Você está se sentindo afogado num oceano de fatos que você não compreende? Esta é a condição humana real. Hã? Por isso que Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Se você foge do espanto, meu filho, não tem mais jeito. Entendeu? Então, veja. A Bíblia diz que o conhecimento e a sabedoria começa com o temor de Deus. E Aristóteles começa com o espanto. Né? Será que não é a mesma coisa? Né? Mas Aristóteles não tinha doutrina teológica para sustentar isso aí, mas ele sabia, vamos dizer, que a palavra que ele usa para dizer espanto, thambos, tem uma ressonância religiosa. Né? Quer dizer, um espanto é um temor. Temor de uma coisa que te transcende infinitamente. Então, lembra aqueles exercícios que eu dei no começo? De você se abrir para a percepção da imensidão do ambiente físico no qual você está, como um pontinho no espaço. Muitas pessoas não aguentam fazer isso, porque nunca fizeram isso. Outras fizeram quando eram criancinha, não lembro mais. Eu digo, então, você saiu da realidade já naquele tempo, porque este é o lugar do espaço onde você de fato está. Quer dizer, você pensa que você está num quadro, né, limitado, estado que está sob seu controle, etc. Não, mas isso aí é uma abstração. Você recortou só os pedaços conhecidos e mais próximos e diz que o mundo é isso. Mas isso é da sua própria invenção. Quando você volta para o mundo real, você vê que, de fato, você é um pontinho perdido no espaço, você é um nada. Certo? E, no entanto, este nada está observando e está consciente do que está acontecendo. Esta é a condição humana real. Se você foge dela, todo o seu quadro cognitivo está disforme. Você não quer mais a realidade. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Você, de fato, se abre essa realidade. Sem medo, ela não vai te destruir. Ela vai destruir suas ilusões. Não é isso? Então, eu já contei para você que eu devo ter contado a minha experiência de estar andando no mato. Tudo escuro, não se via nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Não chegava um centímetro do nariz, nem um palmo. E eu ouvia só o ronco do mar a grande distância. E eu vi que eu estava pensando, e de repente eu falei, pô, mas com quem que eu estou falando aqui? Pô, tem ninguém aqui, pô. Estou sozinho aqui, né? Eu estou só falando com, aqui um idiota falando consigo mesmo, né? No meio do espaço escuro, né? Eu digo, a realidade que tem aqui é essa, o espaço escuro e o ronco do mar. Essa é a realidade. O resto está só na minha cabeça. Né? Claro que eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo ao ver que os meus pensamentos não tinham mais mínima importância. Mas é justamente essa decepção consigo mesmo que vai, aos poucos, vai livrando você dessa ilusão subjetivista que é, no fim, é a composição de todo mundo moderno. O que falta aos cristãos não é a fé, mas uma consciência clara dos seus fundamentos cognitivos inabaláveis. A estes fundamentos cognitivos, você tem acesso em dois andares. O primeiro andar, vamos dizer, é a própria doutrina. Você estudando São Tomás de Aquino, São Agostinho, tal, você tem um suporte intelectual. Mas nem tudo está dito ali. Né? São Tomás de Aquino reconheceu que tudo que ele fez era um tiquinho de nada. Para você saber onde isso está, bom, tem uma segunda camada. A segunda camada é o simbolismo das formas sensíveis na arte sacra, incluindo como arte sacra a própria construção das sumas medievais. As sumas são um grande gênero literário, enorme, tá certo? que vale não somente pelo conteúdo explícito da doutrina, mas pela sua estrutura, que é obra de arte. E como obra de arte, ela veicula simbolicamente aquela realidade que a própria doutrina não pode explicitar em palavras. Isso quer dizer que uma coisa é você ler o que Santo Tomás de Aquino diz sobre isso aqui. Então você acompanha o raciocínio e diz, o homem tem razão. Ele costuma ter razão. Pode falar num ponto ou outro que depende de conhecimentos factuais, que eventualmente não tinha. Mas, para além disso, então você tem a forma da suma. Contemplar é a mesma coisa que contemplar a catedral da Idade Média. Os princípios estruturantes são exatamente os mesmos. Quando Santo Tomás de Aquino vai ramificando a questão, ele coloca uma pergunta, daí coloca, uns dizem que sim, outros dizem que não, coloca os argumentos, vai montando tudo aquilo bonitinho. Vejam a estrutura das colunas numa igreja medieval, a catedral gótica, e ver que o princípio de ramificação é o mesmo. A coluna que se ramifica em colunas menores, menores, menores, menores, menores, até fechar lá em cima onde encontra outra coluna. O que São Tomás de Aquino está fazendo em palavras é exatamente isto. Então, você lê a Suma Teológica, Então, quando você está lendo um romance, por exemplo, claro, quando você está lendo cada palavra, cada página, você está interessado nos fatos que estão contados ali. Mas à medida que você vai avançando na leitura, aparece por trás deles uma ordem. Esta ordem não está descrita nos fatos. Quer dizer, é uma estrutura interna por trás dos fatos, estrutura que ordena os fatos. E daí você já começa a ter um objeto de contemplação estética propriamente dita. A mesmíssima coisa acontece quando você lê Santo Tomás de Aquino. Mas acontece só se alguém te deu essa dica ou se você for um gênio para perceber. Eu obtive essa dica, tá certo? De um livro, do Erwin Panofsky, que é um estudioso da história da arte. Não tem nada de cristão, é um judeu. Mas ele me deu essa dica. Ele mesmo não percebe. Não percebeu, vamos dizer, a imensidão do que ele estava abrindo. Tá certo? E eu estava justamente pensando nisso e estava ali observando e lendo de novo. E falando, mas é isso mesmo, meu Deus do céu. Quer dizer, esta suma, ela diz muito mais do que ela está dizendo. De certo modo, ela ilustra na sua estrutura a ordem do mundo que ela está explicitando em palavras. Né? E daí eu comecei a relacionar isso com a estrutura da Divina Comédia de Dante, que também é tudo, são tercetos, são, estrofes de três linhas, três versos, onde o verso do meio, rima com o primeiro verso da segunda estrofe. E daí tem um outro no meio que vai, e você vai ver o negócio está assim até o fim, e mais ainda, você tem a versificação. São versos de 10 sílabas. O acento cai sempre na sílaba do meio. Na sexta sílaba. Na passagem da quinta para a sexta. Eu digo, isso continua assim até o fim. Então, essa estrutura ternária é a mesma estrutura do silogismo, meu Deus do céu. Então você começa a ver que Santo Tomás de Aquino e Dante, o construtor das catedrais, estavam todos fazendo a mesma coisa. E isso para eles era translúcido. Isso era o óbvio dos óbvios. Eles não precisavam nem dizer isso, porque é como o negócio do Aristóteles, das quatro discursos. Ele não precisou dizer, olha, existem quatro discursos e existe uma série de princípios comuns. Não, ele simplesmente escreveu um sobre cada um, tá certo? E só que poderia escrever isso só sabendo aquilo. Tá certo? Então, eles nunca tentaram explicitar os princípios dessa arte sacra, porque os princípios eram tão óbvios, eles estavam praticando aquilo dia a dia. Era que nem o português, o raios, quem é que não sabe? Então, hoje em dia ninguém sabe, então hoje você tem que dizer. E estava eu fazendo essas observações, quando chega o meu vizinho, Antônio Donato, que é né, ou a mais santa que eu conheci no Brasil. E ele, na mesma hora, chega e diz, você já reparou que na Suma Teológica, e ele estava, ele é o tradutor de Santo Tomás de Aquino, ele estava traduzindo todos os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, né? Ele diz, você já reparou que na Suma Teológica tem isso? Eu falei, oh, raios. Eu estava vendo isso agora mesmo. Então, e ele, por sua vez, ele tinha percebido isso através do quê? Do outro autor escolástico, que é o Hugo São Vítor. Onde o Hugo São Vítor explica a diferença entre pensar, meditar e contemplar. E ele diz o seguinte, pensar é você transitar de uma ideia a outra. Meditar é você recuar na ordem das ideias até o seu fundamento. Então você... Meditar já não é simplesmente pensar para dentro, é pensar para trás. Né? De onde eu tirei isso? De onde veio isso? Né? E você vai descobrir então o quê? A experiência real, o dado intuitivo profundo do qual emergiu o seu pensamento. E ele diz, contemplar é quando você fez várias meditações e elas começam a se articular entre si e você contempla o conjunto. Note bem que você expor um pensamento é relativamente fácil. Você reproduzir uma meditação é muito difícil. Só grandes artistas da palavra, né, conseguem fazer. Erich Fröbel é um. Né? Muitos livros dele não são. Uma exposição lógica é uma meditação. Quer dizer, um aprofundamento na experiência que está por baixo do pensamento. Então, já é difícil você expor. Agora, quando chega na contemplação, eu digo, é uma coisa que ao mesmo tempo é óbvia, porque você está vendo aquilo, mas é indizível. E quando você vê que Santo Tomás de Aquino no final diz, olha, o que eu percebi agora é tão, né, gigantesco que tudo que eu escrevi perto disso não é nada. Porque, note bem, imagina, eu estou falando, vamos dizer, do que eu e o Antônio Donato percebemos por trás do que Santo Tomás de Aquino escreveu. Mas ele não estava falando disso. Ele está falando do que está por trás da própria ordem aparente do mundo. Então eu falei, não dá para explicar mais. Dá para ver. Nós não chegamos nisso aí, evidentemente. Né? Nós enxergamos, vamos dizer, contemplamos o edifício de Santo Tomás de Aquino. Entendemos que esse edifício é moldado num outro edifício invisível que ele viu. Né? Isso aí nós não chegamos lá, mas se Santo Tomás de Aquino diz que viu, é porque viu, porque se ele foi capaz de fazer isso, é porque alguma coisa, algo ele se baseou. Então, vamos dizer, este tipo de leitura do Santo Tomás de Aquino, vamos dizer, para esses estudiosos de hoje, universitários, é absolutamente inacessível, inimaginável, impensável. Tá certo? E, tanto que o sujeito que chegou a perceber isso foi estudioso universitário, mas não estudou filosofia, foi estudioso de história da arte. Hã? E ele descobriu assim, por quê? Porque ele olhou a Suma Teológica como obra de arte. E daí pegou a estrutura interna. Né? Então eu estou lendo, estou relendo pela terceira ou quarta vez o livro maravilhoso do Jacob Wasserman, que se chama A Terceira Existência de Joseph Kerckhoven. E o livro começa... No volume anterior da série, porque são três livros, né? A mulher do professor Kerckhoven, que é um grande médico e filósofo, tinha traído ele com um discípulo dele. Ele tinha ajudado muito esse discípulo, e o discípulo agradeceu roubando a mulher dele. E a mulher se desiludiu com o cara e voltou para o professor. Então os dois naquela situação, agora como é que faz? Então, o Kerckhoven começa a sua terceira existência. Ele diz, olha, me dá um tempo, eu preciso ir para outro lugar, ficar sozinho, para pensar, para eu me refazer por dentro. Então, ele perdoa a mulher, mas eu perdoar não é suficiente, né? Precisa algo mais. Né? Então, ele vai ficar longe, muitos anos, etc. Quando ele volta, ele monta uma nova clínica e daí, entre outros casos, aparece, no caso de um escritor, que estava sendo muito perseguido pela sua ex-mulher, que estava jogando um monte de processo em cima dele, tomando todo o dinheiro dele. E daí, o romance para e começa a história desse outro sujeito. por 200 páginas. E só vai voltar para o Kerckhoven no fim. Né? E você diz, mas por que o cara fez isso? Né? Muito bem, o que ele está tentando é mostrar para você, além da personalidade empírica do personagem Joseph Kerckhoven, a sua personalidade intelectual cognitiva. Então, ele já sai do centro da cena, né? E é mostrado para ele aquilo que ele está vendo, com total devoção e total esquecimento de si. Entendeu? Agora, não há coisa mais difícil na literatura do que você representar um grande espírito. Você representar um bandido, um mentiroso, um safado, bom, isso aí. Né? Qualquer... Luiz Fernando Veríssimo faz, né? Mas peraí, mas você quer mostrar um grande espírito, um homem de gênio e quase um santo, que é o Joseph Kerckhoven. Como é que ele faz? Ele usa esse expediente. Quanta gente não leu esse livro e não entendeu esse pedaço? Achou até, não, que coisa esquisita, para tudo, mas... Ali é que está aparecendo a verdadeira personalidade do personagem. Onde, vamos dizer, ele, por assim dizer, ele já se superou. Ele não é mais problema para ele mesmo. É? Ele era no começo do livro. Ele era um problema para si. Mas ele venceu aquilo. É? Então agora, o que aparece dentro dele não é o problema dele mais. É a vida inteira do outro. É? E é assim por diante. É assim. A gente pode ler. Todos os grandes livros da humanidade são assim. Eles dizem mais do que eles dizem. Ou seja, você tem que interpretá-los como símbolos poéticos, mesmo as grandes obras de filosofia, meu filho. Sobretudo aquelas onde houve um esforço formal mais caprichado, como é o caso das Sumas. Então, você não vai chegar a isso sem, vamos dizer, uma grande experiência da leitura de obras literárias e sem um certo conhecimento, vamos dizer, dos princípios do simbolismo. Não é isso? O melhor expositor, por exemplo, do simbolismo, é o próprio René Guénon. Não conheço outro. O livro dele, Símbolos da Ciência Sagrada, é um negócio absolutamente insuperável. E, no entanto, preste atenção, porque o René Guénon está com treta. Eu já vou dizer qual é a treta. São precisamente estes fundamentos cognitivos os que a arte sacra genuína ilustra e torna acessíveis à imaginação das multidões, aplanando o caminho de uma posterior compreensão intelectual. Ou seja, tem que partir da compreensão estética. A compreensão estética impregna em você o símbolo, e o símbolo, como diz Susanne Langer, gera intelecções. E aí, a articulação dessas intelecções, por sua vez, forma um novo objeto de contemplação, que, por sua vez, tem o seu próprio sentido simbólico. Né? Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Né? Isso aqui é melhor que sexo. Quer dizer, o que você prefere? Está aqui a mulher pelada, ou você prefere isso ou prefere ter aqui? Ter aquela contemplação? Não, mulher está cheia no mundo, mas isso aqui é um tesouro. Né? Esses princípios, como não se referem exclusivamente às matérias de fé da religião cristã, são substancialmente os mesmos que aparecem na arte sacra de todas as grandes religiões. Ora, o testemunho disso está no livro do Whittle Perry, que chama A Treasury of Traditional Wisdom, que é uma coletânea de textos das várias religiões, mostrando as convergências que estão nos próprios textos doutrinais quando lidos neste sentido, não como lido apenas como expressão de dogma, né? Que essa temível arma intelectual fosse perdida durante séculos e só voltasse pelas mãos de pessoas alheias ao meio cristão é uma das grandes ironias da história. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade providencial que os cristãos não têm o direito de desprezar. Ou seja, existe um ditado árabe que eu gosto muito de repetir. Não pergunte quem eu sou, mas recebe o que eu te dou. Quer dizer, vamos dizer, se a verdade vem parar nas suas mãos, através de um bandido, um delinquente, de um mentiroso, do próprio Satanás, você não tem o direito de rejeitar, dizendo que foi o Satanás que deu. Se o Satanás diz que 2 mais 2 é 4, você vai dizer, não, são 5, porque você não presta. Isso aí não funciona, tá vendo? Agora, por outro lado, o fato é que todo este tesouro intelectual, espiritual, do simbolismo, que estava perdido, vamos dizer, pelo clero e pela intelectualidade católica, cristã, protestante, moderna, depois veio esse cidadão chamado Jean Borella e mostrou que estava tudo lá. Quer dizer, foram vocês que esqueceram, mas isso não estava faltante na religião cristã. Estava tudo lá, vocês é que não estão vendo. Tá certo? Então, não é que o Santo René Guénon, Fuchon, trouxe, vou trazer aqui um mistério do Oriente que é desconhecido para vocês. Às vezes eles dão a impressão que estão fazendo isso. Mas é mentira. Está tudo no cristianismo. Guénon chega a dizer que o esoterismo, o sentido esotérico profundo do cristianismo, está totalmente perdido. Que a igreja não tem isso, que a igreja é somente um exoterismo, quer dizer, uma religião externa, uma espécie de ordem social, e que o verdadeiro sentido esotérico do cristianismo só pode ser encontrado em sociedades esotéricas, etc., que muito mais nada vai terminar nas tarikas sufis, nas organizações sufis. Essa parte é mentira. É mentira e ele sabe que é. Agora, como o muçulmano está puxando a brasa para sua sardinha, né? Já veremos isso aqui. O próprio livro de Jean-Annie é uma prova de quanto eles, os cristãos, têm a ganhar com a lição recebida daqueles estudiosos muçulmanos, budistas, etc., etc. Eu mesmo me lembro de ter tido pela primeira vez notícia da existência de um fenômeno espiritual tão gigantesco quanto o padre Pio de Pietrelcina, por meio de um autor budista, Marco Pales. Guiado pelos princípios universais que haviam se incorporado não só à sua inteligência, mas à sua personalidade, Pales, que contactei pela primeira vez, quando ele já tinha passado os 90 anos de idade, tinha clara consciência de que os feitos miraculosos do padre Pio eram, depois da aparição de Fátima, o centro mesmo da vida católica no século XX. Ora, você vê esses dois acontecimentos, duas séries de acontecimentos, não é um acontecimento único, né? Os milagres de Fátima, não é um milagre de Fátima, uma sucessão incrível de milagres, e depois o milagre do padre Pio, sendo discutidos por aí, inclusive pela mídia dita cristã, católica, como centro da vida católica no século XX, nada. Ele discute só a periferia. Né? Porque esses acontecimentos são escândalo para o mundo. As pessoas não gostam de discutir a realidade, elas gostam de discutir só aquele pedacinho que elas dominam intelectualmente. Quando você vê um negócio imenso que transcende infinitamente a sua compreensão, você nega. Ah, não quero pensar nisso. É que nem o Garcia Lorca, vieram contar do amigo dele que tinha morrido atorada, tá? Ele fala lá, sangue derramada, e eu não quero vê-la. Esse pessoal está falando, não quero vê-la, né? Isso é forte demais para mim, eu não quero saber disso aí. Mas os fiéis e a mídia católica não parecem capazes de distinguir entre o padre Pio e Madre Teresa de Calcutá. Ou pior ainda, Paulo VI. Paulo VI foi um embrulhão. Só fez burrada o tempo todo. Praticamente demoliu a Igreja Católica. E é das grandes figuras de religião católica do século XX. Você vai falar de Paulo VI do que do padre Pio. Hã? Agora, aqui, quem era Papa no tempo de São Francisco de Assis? Hã? Ninguém sabe. Mas você sabe quem é São Francisco de Assis. Né? Então, isso quer dizer que quando é a religião dos séculos passados, você tem a visão hierárquica certa das devidas importâncias. Claro que o Papa era um sujeito importante. Mas um santo milagreiro é muito mais importante. O Papa, bom, sempre tem que ter um Papa. Uma hora o Papa tem que ter outro. O Papa pode ser um santo, pode ser um safado, pode ser um mentiroso, pode ser um covarde, pode ser um cretino, pode ser tudo isso. Você nunca sabe o que vem por aí, Teve um monte de Papa que foi uma vergonha para a cristandade, Então, o Papa é um cargo nominal importante, mas nem sempre o tamanho do cargo corresponde ao tamanho da pessoa que o ocupa. Mas, meu filho, santo não é cargo, né? Santo é a realidade da vida do sujeito. É o que ele realmente fez. Ele não é santo porque os outros acharam bonitinho. E não é santo nem, tá certo? Porque foi canonizado. Porque já era santo antes de ser canonizado. É? Ele foi canonizado porque era santo. E não vira santo porque foi canonizado. Tá certo? Quer dizer, canonização é apenas um reconhecimento de um fato que já está comprovado. Tá certo? Então, a fé, sem o devido suporte intelectual, acaba por buscar apoio nos critérios dos formadores de opinião usuais, para os quais a distinção entre um santo e um popstar é difícil de conceber. O elogio do Observatório Romano a Michael Jackson não é um caso isolado de demência clerical. Nem os afagos do Papa Bento XVI ao regime cubano, por sua, aspas, solidariedade para com outros povos, fecha aspas, solidariedade constituída essencialmente de exportação de guerrilhas e drogas, são um erro acidental. São um sinal de que a consciência católica perdeu algo do senso de realidade e busca refúgio no simulacro montado pela opinião dominante, mesmo sabendo que esta última é, em essência, anticristã. Olha, o que é que o cidadão comum, vamos dizer, do meio urbano, hoje considera como realidade? Aquilo do qual ele ouve falar na mídia. É? Você pega aquele conjunto de fatos, aquilo para ele é a realidade. O resto é o duvidoso, é apenas experiência pessoal, etc, etc. Mas olha, o que sai na mídia é o conjunto do que foi recortado por uma classe de imbecis chamados jornalistas. É? Afinal de contas, um jornalista é autoridade no quê? Ele entende o quê? Ele entende de recortar fatos que pareçam importantes ao público dele. Então, de certo modo, o jornalista e o público se enganam um ao outro. Né? Sem contar o fato do que o meu ex-colega jornalista, Rolf Kuntz, chamava autofagia. Quer dizer, os jornais, eles são autofágicos. Um publica o que ele acha que o outro vai publicar, e o outro publica o que ele acha que o um vai publicar. Tá certo? E se não publicou num dia, escapou, copia o outro jornal no dia seguinte. É a mesma coisa no noticiário de televisão, no noticiário de rádio, é a mesma coisa. Então, isso quer dizer que o conjunto do que sai na grande mídia universal é um recorte tremendamente artificial, artificioso, e que não indica de maneira alguma a importância objetiva das coisas. Às vezes, a discussão da importância objetiva aparece na própria mídia, mas às vezes não aparece. Vocês no Brasil têm experiência concreta com esse negócio do Foro de São Paulo, que ficava escondido durante 16 anos como se não existisse. E o pessoal discutindo probleminha de debates que houve no Senado, ou o deputadinho que roubou não sei o quê. Né? Então, quer dizer, entendam isso. Mídia é periferia da realidade. Por exemplo, os fatos miraculosos que não cessam de acontecer no mundo, você tem dificuldade de obter documentação sobre eles. Por quê? Porque é documentação técnica muito séria, né? Feita por gente que observou, por exemplo, o processo de investigação que se faz no Vaticano quando há uma alegação de milagre. É uma coisa de um rigor extremo. E é ali que você vai encontrar. Não, pera, aqui eu estou lidando com um terreno firme. Mas o que sai na mídia não é terreno firme de maneira alguma. Então, a imensidão do número de fatos miraculosos escapa à visão do público porque não corresponde à visão do mundo desta camada profissional chamada jornalistas. É? E eu digo para vocês, jornalistas não têm nenhum interesse em realidade. É? As normas práticas que funcionam numa redação não tem nada a ver com retratar a realidade. Nada, nada, nada, nada. São todos baseados em convenções internas da profissão. Não existe uma epistemologia do jornalismo. É uma coisa incrível, porque, frequentemente, os próprios jornalistas estão tão acostumados, com aqueles critérios de seleção, que eles praticam aquilo automaticamente, sem perceber que existe uma regra implícita e que essa regra pode ser discutida. Né? Ah. A debacle da inteligência precede a dissolução da fé. Mas hoje em dia você não pode falar de conhecimento espiritual, sobretudo nesse sentido que eu estou falando aqui, sem que logo apareça algum fiel indignado acusando-o de gnóstico. Ou seja, a ideia de que a fé é uma aposta no desconhecido e que é uma operação radicalmente alheia ao conhecimento, que é uma doutrina de Kant, não da Igreja Católica, se impregnou de tal modo na modernidade e na cabeça dos próprios católicos que basta você falar, né, de conhecimento espiritual, pronto, você já é agnóstico. Isso é de uma estupidez fora do comum. Se, de um lado, as mais aberrantes heresias revolucionárias são paternalmente toleradas dentro da Igreja, afinal, a teologia da libertação nunca sofreu nada além de reprimendas verbais, qualquer tentativa de dar à fé algum suporte intelectual mais amplo do que um tomismo de manual é vista com suspeita verdadeiramente suicida. Né? Eu digo tomismo de manual, por exemplo, o tomismo que não é capaz de perceber da Suma Teológica nada além do que está escrito ali explicitamente. Quer dizer, que não percebe a arte da construção da Suma. Está certo? Nem entende, às vezes, a regra de funcionamento das sumas e não entende que ela, por si mesmo, tem um simbolismo por trás. Quantos tomistas de carteirinha notaram, por exemplo, que a construção formal da Suma Teológica, estruturalmente idêntica das catedrais góticas, veicula uma mensagem ainda mais luminosa que a do sentido literal do texto? Eu jamais teria percebido isso sem a ajuda de Erwin Panofsky, um autor a cuja palavra os católicos nunca dariam mais credibilidade que a de um Jacques Maritain, mesmo sabendo todos os danos que este fez à Igreja. Quer dizer, o culto do Jacques Maritain dentro do meio católico é um dos grandes escândalos do século XX. Esse sujeito, vamos dizer, é um dos grandes culpados pela demolição da Igreja no Concílio Vaticano II. Era uma besta quadrada que acreditava tanto em comunista, gostava tanto de comunista que acreditava que era possível, vamos dizer, um diálogo com eles, e essa abertura de diálogo justamente foi o que demoliu por dentro, né, a Igreja Católica. Já mesmo sabendo disso, os caras ainda confiam em Jacques Maritain. Eu vou dizer, por exemplo, o nosso Gustavo Corsão. Gustavo Corsão, no fim da vida, ele estava tão impressionado com a autodemolição da Igreja, que ele, no seu livro Final Século do Nada, ele já nem escreve tão bem quanto nos livros anteriores. Porque aquilo tudo que ele está querendo dizer, está, por assim dizer, está preso na garganta. Ele está sofrendo demais com a coisa, então ele não tem aquele distanciamento estético necessário para escrever com a devida elegância. Então você vê que o livro é mal construído, ele volta umas coisas, em percebe que voltou e tal, mas... E ele, com todo esse choque, com todo esse escândalo que ele sentia, né, ele ainda dava credibilidade a Maritain. Né. Em compensação, os trabalhos do grupo de estudiosos mencionados por Rani também trazem, junto com a sua contribuição positiva, alguns riscos consideráveis para o fiel cristão que se deixe deslumbrar por eles. Desde logo, sua perspectiva universalista destaca os pontos que são comuns a todas as religiões. E a soma destes pontos desenha apenas a armadura metafísica da realidade, que é a estrutura da realidade total, né? Sem nenhuma abertura para a diferença específica do cristianismo, que se constitui, de um lado, pela presença histórica e pessoal do Logos encarnado, e de outro, por essa mesma presença reverberada e prolongada em milagres, que não cessam de acontecer, dos quais a vida do próprio Padre Pio dá testemunho incontestável. Ora, acontece que a doutrina metafísica, no seu conjunto, se ela está mostrando a estrutura total da realidade, ela está expressando certos conteúdos do Logos Eterno. São parcelas e aspectos selecionados, né, da razão divina, que são ali expostos. Mas, de repente, você tem a razão divina já não de maneira fragmentar e exposta como mero conteúdo doutrinal, mas você tem o Logos Divino presente e vivo. É evidente que isso muda todo o senso das proporções. Não é isso? Se você buscar profetas e sábios do budismo, do hinduísmo, etc., etc., vamos dizer, eles representam aspectos do Logos Divino e, de certo modo, representam uma presença do Logos Divino, como os profetas. Tá certo? Muitas vezes, lendo, por exemplo, Shankaracharya, eu não posso negar que esse sujeito foi inspirado. Porque não é possível conhecer a ordem total da realidade por mero esforço humano. Hã? Alguém o inspirou. O Espírito Santo guiou de alguma maneira. Tá certo? Porém, uma coisa são, vamos dizer, aspectos do conteúdo da razão divina que são expostos em linguagem humana por quem os apreendeu, e outra coisa é a presença do próprio Logos Divino encarnado não sob a forma de palavra humana, mas de corpo humano vivente. Hã? Isso significa que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi transmitido, do conjunto, né, da doutrina sagrada, né, do Logos Divino, em todas as civilizações e religiões, de repente, está presente. É. E só este é a chave última do significado de tudo aquilo. Isso quer dizer que somente esse Logos Divino encarnado pode explicar para você o que realmente significam aqueles elementos de ciência sacra dispersos aqui e ali no simbolismo dos templos, nos escritos sagrados de todas as épocas e lugares. Ele é o centro que articula tudo isto. Hã? Articula não como teoria, não como doutrina, mas como presença viva. Hã? Ora, o que acontece é que, na perspectiva desses autores, como Guénon, Fluon, etc., etc., esta diferença desaparece. Então, a religião cristã inteirinha fica aparecendo como se fosse mais um elo que vem da tradição primordial. Eu digo, como mais um elo? Vocês têm aí, o que vocês têm nos dados? Vocês têm nos dados aspectos do Logos Divino que vocês captaram por milagre. Mas de repente é que o próprio Logos Divino, não em parte, mas inteiro, não apenas falando, mas agindo no mundo. E agindo não só naquele instante histórico em que ele está presente, mas continuando a agir. E promovendo certos acontecimentos que não têm paralelo em civilização alguma, como, por exemplo, o fenômeno da incorruptibilidade dos corpos dos santos. Isso aí só existe no cristianismo. Será isso um nada? Então, você vê, olha, o Cristo é a chave de abóbada de todo este conjunto de conhecimentos. E só ele é. Portanto, você só entende isto se for orientado por ele, pessoalmente. Né? Então, o problema é que quaisquer elementos de ciência sacra, quando são, vamos dizer, exaltados em si mesmos, fora, e separadamente desse eixo, eles se perdem e viram loucura. Então, e é esse justamente vamos dizer, o fio da navalha para quem vai ler Guénon, essa coisa toda. A ideia de que, quer dizer, o cristianismo é somente mais um elo e de que, de fato, ele representa apenas um exoterismo e que o sentido espiritual interior precisa ser transportado desde uma organização esotérica qualquer, é uma falsificação monstruosa. E Não obstante, o conteúdo do que esse pessoal nos transmite é suficiente, vamos dizer, para revigorar no próprio meio cristão o conhecimento espiritual que sempre esteve lá, mas que escapou das consciências. Então, tal negócio, não pergunte quem eu sou, mas recebe o que eu te dou. Mas recebe o que você me dá, uma coisa, seguir você é outra coisa. Quer dizer, quando você me dá um negócio que confere com o que a gente está vendo, muito bem. Mas, de repente, você vem com umas pretensões malucas, né? De que eu preciso me filiar a uma organização esotérica que está ramificada, que vai terminar lá na tal da Agartha. Você está delirando. Ou mentindo, não sei. Não me interessa julgar a pessoa do René Guénon. Então, a mera doutrina metafísica em si não dá conta desses milagres. Eles não acontecem por causa de leis universais, mas por atos divinos imprevisíveis, que não as desmentem, é claro. Deus não vai desmentir nos seus atos a sua própria lei. Mas que não podem ser deduzidos dela a priori. Quer dizer, eles não decorrem da lei metafísica como, vamos dizer, propriedades imediatas. Depois que eles acontecem, você vê a coerência entre uma coisa e outra. Mas não é a lei universal que os determinou, e sim a liberdade divina. Outro perigo inerente a esses estudos é que, dentre os autores que a eles se dedicam, vários são aqueles que, como René Guénon ou Fritjof Fromm, a pretexto de enfatizar a prioridade da espiritualidade profunda sobre as meras práticas devocionais, acabam privilegiando desmedidamente o papel de certas tradições esotéricas e usando para isso de boas doses de mistificação. Leiam lá o livro, quem tiver paciência, leiam o livro do Louis de Maistre e vocês vão ver. Isso não invalida, é claro, o ensinamento que nos legam sobre o simbolismo universal e as doutrinas metafísicas. Não, tudo isso é válido, desde que você articule em torno da pessoa Nosso Senhor Jesus Cristo. É quando entram no capítulo das iniciações que eles começam a deformar as coisas e a incutir no leitor as mais extravagantes ilusões. Na confusão espiritual reinante, alguns chegaram a apegar-se à autoridade intelectual de René Guénon ao ponto de celebrá-lo como bússola infalível. Não só a renitente falibilidade de René Guénon, mas provas inequívocas da sua desonestidade intelectual, ao menos nos escritos de juventude, aparecem de maneira tão nítida nas meticulosas análises feitas, sine ira et studio, quer dizer, sem ira e sem escudo, sem autodefesa, por Louis de Maistre em L'Enigme René Guénon, que continuar a negá-la só pode ser coisa de fanático deslumbrado. Ou seja, aqui eu estou ensinando para vocês uma coisa que eu acho fundamental, vamos dizer, para a ética dos estudos. Né? Você tem que, vamos dizer, mas aqui paralisou. Será que foi paralisou? Ou foi só aqui? Um momento. Então houve aqui um problema técnico. Vamos retomar aqui. Outro erro grave em que se pode incorrer na leitura desses autores é ignorar o fato de que, aparentando contribuir para uma restauração da civilização cristã, eles não acreditavam absolutamente na possibilidade histórica de realizá-la. E, ao contrário, apostaram tudo na islamização do Ocidente. Isso foi dito explicitamente por Fritjof Fromm quando ele voltou da Argélia, transformado em sheikh da tarika do sheikh Alawi, que era um famoso sheikh da Argélia. Ele chegou dizendo, eu vou islamizar o Ocidente. Nessa época ele ainda se dava bem com o Guénon, e o Guénon disse que a fundação da tarika dele, Tarika do Fromm, em Lausanne, Suíça, era o único efeito real que tinha tido o seu ensinamento. Portanto, até aí havia uma continuidade perfeita. Se diz que era o único efeito real e o cara está propondo islamizar tudo, então é evidente que o objetivo do Guénon era islamizar tudo. É isso. E eu pude observar como esta coisa funciona. Quer dizer, a Tarika, ela pega, vamos dizer, as energias espirituais, as partes ainda criativas que existem, né, nas outras várias religiões, e mantendo intacta a estrutura externa dessas religiões, se coloca no centro e no topo de todas. Como, por exemplo, João, ele tinha, né, grupos de discípulos islâmicos, budistas, cristãos ortodoxos, católicos, protestantes, etc., etc. E ele, como professor, papa supra-religioso. E o pessoal aceitava isso, né? Daí a ambiguidade temível da sua contribuição. Aqueles que, desesperados ante a autodestruição feroz da nossa civilização, busquem auxílio no estudo de Guénon, Schwann, Nas, Links, respectivos continuadores, devem estar conscientes de que encontrarão aí uma espada de fio duplo, bem difícil de manejar sem danos para o aprendiz. O Islã, que hoje vai ocupando a Europa e os Estados Unidos, com uma força avassaladora e uma autoconfiança psicopática, não é aquele Islã lindamente espiritual, mítico, enaltecido por esses autores com o irrealismo que raia a hipocrisia. A isso eu me refiro especificamente a dois livros, Comprendre l'Islam, do Fritz Schwann, e Ideals and Realities of Islam, de Seyed Hossein Nasser. Quer dizer, o primeiro dá uma visão tão gloriosamente mitificada do Islã, que daí você vê esse negócio de homem-bomba e tal, fala, não é possível que ele esteja falando da mesma coisa, parece que ele está falando de outra religião que só existe na cabeça dele. E pode dizer, não, mas é o Islã exotérico que está decadente, o Islã interior se conserva de guarda. Mas espera aí, mas se o Islã exotérico está decadente a este ponto, por que que veio socorrer aqui a cristandade em vez de socorrer o Islã primeiro? Né? Isso aí é que nem Fidel Castro dizendo que estava financiando guerrilha no Brasil para restaurar a democracia brasileira. Fala, por que que não restaura primeiro em Cuba? Não é isso? Então, não é aquele Islã espiritual místico, é um Islã reduzido à expressão mais grosseira de um imperialismo globalista, inspirado no equivalente muçulmano da teologia da libertação, remontando às ideias de Said Qutb. Said Qutb é um sujeito que, na década de 30, foi enforcado pelo governo egípcio por subversão. E ele escreveu um imenso comentário, já falei aqui, chamado A Sombra do Corão. Título significativo porque não é a luz do Corão, mas é a sombra do Corão. Então, se vai coisa boa, não vem. Mas, e nesse comentário, ele faz exatamente o que a teologia da libertação faz. Ele traz o Islã do céu para a terra. Quer dizer, tudo é terrestrializado e tudo tem um sentido político, militante. E daí que sai toda esta coisa, vamos dizer, da fraternidade islâmica, do terrorismo islâmico, essa porcariada toda que está aí hoje. E esta operação, vamos dizer, de ocupação mediante a imigração, tá certo? Que já começou faz tempo. Antes disso, já haviam começado uma outra operação, que é justamente as taricas captarem, pegarem as lideranças religiosas e intelectuais mais destacadas e tentar compor com ela, fazer uma intelectualidade islâmica dentro das outras religiões específicas, especificamente dentro da religião católica. É a este Islã que a proteção ostensiva do príncipe Charles da Inglaterra, o maior protetor do Islã no mundo, no Ocidente, não por coincidência, um discípulo de Martin Links abre as portas do seu país, aprofundando a crise cultural britânica, apressando um desenlace que se anuncia iminente e fatal. Eu acompanhei desde o início, tá certo? De maneira indireta, mas presente, a ligação do príncipe Charles com Martin Links. Martin Links foi meu amigo, troquei correspondência com ele muito tempo. Depois fui encontrá-lo no Peru, conversei muito, muito, muito com ele. É uma pessoa por quem eu tenho extrema admiração. É um grande homem, sem dúvida. E um grande escritor místico, islâmico, né? A biografia que ele fez de Mohammed é uma obra-prima. Mas quando começou esta ligação dele com o Príncipe Charles foi quando o Príncipe Charles fez um prefácio para o livro dele sobre Shakespeare. Eu digo, cara, um momento. Até aí estava muito bem, quer dizer, um escritor importante. O Martin Lings já tinha alguns contatos na aristocracia britânica por ele ter sido diretor do Museu Britânico. Quer dizer, uma pessoa importante na Inglaterra. O outro, ele que andava sempre com ele, o Gay Eaton, era Relações Públicas da comunidade islâmica em Londres, portanto, a pessoa também cheia de contatos. Por isso, continuou. E alguns anos depois, o Príncipe Charles começa a tomar atitudes de franca proteção à comunidade islâmica, né? Criando instituições islâmicas, promovendo o Islã de todas as maneiras, ao mesmo tempo que o parlamento britânico começa a soltar leis que privilegiam a comunidade islâmica perante as outras comunidades. Por exemplo, a lei de que o sujeito muçulmano que tem 4 mulheres recebe pensão pelas 4. E não, o dinheiro não vai para ela, vai para ele. Quer dizer, isso aí é obviamente um incentivo à poligamia islâmica. Né? Mas no quanto os ingleses falaram, oh, raios, quer dizer, agora eu posso não apenas ter 4 mulheres, mas ganhar 4 vezes mais dinheiro. Né? Então, a gente vê que aquela convivência rendeu frutos. Mais ainda, quando Frithjof Schwann morreu logo em seguida, o Martin Ling se tornou o sheikh da Tariqa. E, para quem sabe como essas coisas funcionam, um sheikh não tem amigos. O sheikh só tem discípulos. Não há relações pessoais com o sheikh. É? Quer dizer, até para você visitar, para você conversar com ele, é assim, é como para você chegar no Papa, tá entendendo? Você tem que passar por vários funcionários. E, então, não importa se você é príncipe, se você é rei, se você é multibilionário, meu filho. O sheik vai mandar e você vai obedecer. É só essa relação que é possível com o sheik. Então, como eu vi que essas relações continuavam, eu falei, bom, então o homem se tornou um discípulo do Martin Lings, né, cujo nome islâmico era sheik Abu Bakr Sirajuddin. Né? Então, não estou julgando essas pessoas, não estou criticando, estou apenas descrevendo as coisas como elas são. De modo que as pessoas que estão me ouvindo possam se orientar razoavelmente perante essas coisas. Né? Então aqui é a pergunta final. Se até esse aristocrata longamente preparado para as mais altas funções de comando, vocês imaginam a quantidade de informações sobre a estrutura do poder, sobre quais as organizações estão ali, são transmitidas a um herdeiro da coroa britânica. Se tem um sujeito que está por dentro, é este. Né? Se até esse aristocrata, longamente preparado para as mais altas funções de comando, pode servir de instrumento a mudanças históricas, cujo alcance ele dificilmente compreende, porque vocês imaginam que resultaria da islamização da Inglaterra. Quanto mais sujeitos a isso não estarão os jovens intelectuais que, em crise de desespero diante do suicídio ocidental, saem em busca das luzes do Oriente. Então, de tudo isso aqui, se conclui o seguinte. Em primeiro lugar, René Guénon, João, esse pessoal todo, não é leitura prioritária. Você tem que entrar lá, você não pode entrar à mão livre, você tem que ir com regra e compasso. Entendeu? Você tem que ter lido muitas outras coisas antes. Tá certo? E levar consigo essas advertências que eu estou fazendo aqui. Tá certo? De modo que você saiba separar ali o joio do trigo. Isso vai dar um trabalho miserável. E, para alguns dos meus estudantes, talvez isso se torne até um tema de estudo para longos anos. Não para a maioria, mas alguns 2 ou 3 podem estar interessados nisso. Tá certo? Bom, dito isto, vou aqui responder algumas perguntinhas, se é que vocês ainda têm gasolina para aguentar o negócio. Então, Rogério Perego. Há algumas aulas, o professor colocou que no começo dos estudos, o aluno novato, sem muita experiência, estou fazendo analogia com tudo, achando todas as coisas muito semelhantes, sempre encontrando alguma possível relação. E somente mais tarde, com um período longo de experiência, que consegue discernir melhor cada tema. colocando cada um no seu devido lugar. Pergunto em que nível isso acontece. Somente em questões filosóficas, também em literatura, também em literatura. Por exemplo, em literatura você pode observar, às vezes, a recorrência de determinados temas. Outro dia mesmo mencionei o tema do mundo às avessas. É um tema que perpassa a literatura da Renascença e depois reaparece. Né? Então, quando que você pode dizer que é uma mera analogia natural, quer dizer, duas pessoas perceberam a mesma coisa sob o mesmo ângulo, ou quando se trata de uma transmissão cultural? Né? Os dois fatos são naturezas completamente diferentes e vão te dar uma visão da história completamente diversa, conforme você encare por um lado ou por outro. Isso aqui, a única maneira de você superar as dificuldades é mediante a extensão do volume de informações disponíveis. Quanto mais as informações, mais você vai fazer as analogias corretamente. Não é isso? Mas, sobretudo, quando fizer uma analogia, lembre-se que é apenas uma analogia. Essa é uma coisa que é parecida com a outra. Se nós não fizermos analogias, nós não conseguimos pensar. Todo e qualquer conhecimento nasce da percepção de semelhanças. Não é isso? Porém, uma mesma semelhança pode ter mil explicações diversas. Dessas, algumas serão verdadeiras, outras serão falsas. Então, o que você faz com o símbolo é trabalhar em cima dele, esperar que ele te dê mais conhecimento, que ele te inspire mais intelecções e que depois, de posse dessas intelecções, você possa, então, separar as que são verdadeiras segundo outros critérios. Né? Então, por enquanto, é isso aí que dá para responder para ele. Eduardo Afonso de Aguiar. Tenho uma dúvida a respeito de um ponto tocado na última aula 40 da paralaxe cognitiva. Sua definição de revolução é de uma proposta de futuro para um país, uma sociedade ou um mundo inteiro a ser realizada mediante a concentração do poder. O anarquismo não seria também revolucionário, mesmo buscando a descentralização radical do poder através da eliminação do governo? Então, em primeiro lugar, nós temos que distinguir o que é a proposta nominal de um grupo político e que é a sua ação real. No instante em que ele recorre insistentemente ao terrorismo, né, o movimento anarquista se torna ele o centro do poder, evidentemente. Aquele que tem o poder de aterrorizar todo mundo é o centro do poder. Então ele está exercendo uma função, não só a função de governo, uma função tirânica. Em segundo lugar, o movimento anarquista jamais teve grande autonomia. Né, por causa, vamos dizer, da própria contradição entre os seus objetivos professos e sua modalidade de ação, o movimento anarquista é uma coisa que vive em crise. E que, por toda parte, ele nunca promove uma revolução por si mesmo, mas ele é sempre usado por outros movimentos revolucionários mais consistentes. É usado e depois jogado fora. Por isso aí aconteceu, por exemplo, na Revolução Espanhola. Os comunistas primeiro usaram os anarquistas e depois mataram quanto anarquistas podiam. Na Rússia, a mesma coisa, assim por diante. Essa pergunta é muito comprida. Ai, eu tenho que pedir encarecidamente que vocês reduzam o tamanho das perguntas, porque senão só para ler a pergunta, né? Fica difícil. Daniel Scherer. Desmanado, parabéns, muito obrigado pelo curso. Obrigado eu. Tenho duas perguntas. Primeiro, qual a relação entre intuição, conhecimento por impregnação imaginativa e conhecimento por presença? Excelente pergunta. Intuição é um conhecimento imediato e evidente daquilo que está presente. Por exemplo, nós falamos de intuição sensível. Agora, olhando aqui essa sala, eu tenho uma intuição sensível de que tem uma câmera dentro de mim, de que a Roxane está sentada ali, de que a Isabela está sentada ali, o Alessandro ali, a Leila ali, e assim por diante. Né? Eu estou vendo essas coisas, elas estão presentes. Ou seja, eu não as estou conhecendo por meio de alguma outra coisa, mas quer dizer, pela sua própria autoexibição. As coisas se mostram para você e você as apreende imediatamente. Isso é que se chama intuição. Na impregnação imaginativa, o que está presente não são objetos, são imagens. Né? Então, você tem um conhecimento intuitivo da imagem que está surgindo na sua imaginação, mas você não está tendo um conhecimento intuitivo do objeto dessas imagens, e sim apenas delas. Ou seja, o objeto da sua intuição é agora a imagem. O que são as imagens? São, vamos dizer, as reações que a sua imaginação produz diante de uma afirmação, de uma sentença ou de um ente qualquer. É uma espécie de halo que se forma em volta do objeto. Então você não pode esquecer que este halo é a produção subjetiva tua. Porém, totalmente subjetivo, não. Mais tarde... Com licença, desculpa. Estou aqui. Eu nunca tive tanta gripe quanto depois de tomar vacina contra a gripe. A vacina é para garantir que você vai ter gripe, para você não ficar naquela incerteza. E eu só tomei porque o departamento de imigração, quando eu fui lá pedir o green card, eles me forçaram, tem que tomar um monte de vacina. Tá? Mas se for possível, evite, não tome essas vacinas não. Então, a impregnação imaginativa te dá a ideia, mas é de um halo de possibilidades em torno do objeto. Objeto que ou você está vendo, ou do qual você tomou conhecimento indiretamente através de uma sentença lida ou ouvida. Tá certo? E nem tudo que aparece nesse halo imaginativo é mera projeção sua. Aos poucos, se você conseguir guardar este conjunto, se deixar impregnar, você mais tarde verá que alguns desses elementos que você imaginou, eles realmente estão no objeto e fazem parte intrínseca dele. E outros não. São associações que você criou com outras coisas. Né? Eu estou seguro de que qualquer objeto que esteja presente, qualquer objeto do mundo físico que esteja presente, ele nunca está presente apenas com a figura com que ele aparece para você fisicamente. Ele está presente como um conjunto de potências. Eu já dei aqui esse exemplo. Você está andando por uma rua e está lá um cachorro deitado. Você sabe que o cachorro pode abanar o rabo para você, pode rosnar para você, né? Pode te morder, pode sair correndo atrás de você ou pode não fazer nada. Mas você sabe que o cachorro não vai sair voando. É isso. E se ele sair, você ficará espantadíssimo. Ou seja, você percebe o objeto, o ente, e imediatamente você percebe o que eu chamo círculo de latência. Quer dizer, são possibilidades que estão ali imediato, latentes. Falta um nada para elas explodirem, né? Para elas se manifestarem. Se você fizer a abstração do círculo de latência, você verá que você não consegue distinguir um cachorro de um poste. Então, se você consegue identificar, né, a forma daquele ente individual em particular, é porque além do formato externo, além da figura, você está percebendo algo da forma no sentido aristotélico. Ou seja, algo daquilo que aquele ente é. E o que ele é se expressa exatamente no que ele pode fazer. Quando você não radicalmente não sabe o que é o objeto, né? Então, vamos dizer, o círculo das suas imagens, né, boia anarquicamente em todas as direções. O que significa isso? Você percebeu apenas um formato externo. Você não está percebendo um ente real. Né? Você está percebendo apenas uma presença indeterminada. Não é isso? Então, por exemplo, eu lembro que eu estava perdido no mato. Né? A gente viu nas árvores lá umas frutas, a gente pensava, isso aí se come? Né? Isso aí vai me alimentar ou vai me matar? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ou seja, eu não sei qual é a potência que está naquele ente. Então, ele para mim é um enigma. E note bem, que a percepção é muito diferente num caso e no outro. No caso do objeto que você reconhece, ou nem sempre é coisa que você viu no passado, você tem coisa que você percebe imediatamente. Né? Ou seja, por exemplo, a primeira vez que eu vi um hipopótamo, ninguém precisou me informar que se tratava de um animal, não de uma fruta. Tá certo? Então, né? E agora, quando você percebe um objeto que é radicalmente enigmático para você, você não o percebe com a sua ordem e estrutura clara. É. Existe um livro do Ernesto Grassi, filósofo italiano, em que ele conta que ele era um pintor amador, né? E ele conta que quando ele veio para a América do Sul, ele estava na Bolívia, então ele estava no hotel e falou, vou sair, vou pintar a paisagem. Daí ele saiu e viu que ele não conseguia pintar aquela paisagem, porque ele não conseguia percebê-la com ordem e estrutura. Porque aquilo era tão diferente das paisagens que ele conhecia, que lhe parecia um caos e não uma forma. Então, note bem, diferença não aparece só entre objetos conhecidos e desconhecidos. Alguns objetos desconhecidos, quando vistos pela primeira vez, eles se mostram a você com todo o seu círculo de latência. E em outros casos, não. Não é isso? E, terceiro lugar, então isso aí que é a impregnação imaginativa e as relações dela com a intuição. O conhecimento por presença é aquilo com que você conta o tempo todo e é o fundo do qual emergem as suas intuições. É? Então, você pode dizer que, vamos dizer, a própria presença do universo, você não tem propriamente uma intuição disso. Você tem conhecimento de aspectos do universo nos quais você está prestando atenção. Eu digo, e o resto, você conhece apenas, né, por dedução ou por analogia? Né? Simplesmente isso. Alguns autores dirão que sim. Que nós pegamos aspectos separados e dele, então nós supomos, nós construímos mentalmente, né, a suposição do restante. Eu digo, ora, meu Deus do céu, mas se o que você está vendo se assentasse numa suposição, seria ainda mais incerto do que a suposição mesma. Então, é preciso que aquilo que você percebe imediatamente esteja assentado numa coisa que é ainda mais sólida do que o próprio objeto de percepção. E esta coisa sólida é o que se chama cosmos, realidade, universo, como queira. Isso é o conhecimento por presença. Entendeu? Claro, você pode conscientizar o conhecimento por presença em mais ou em menos. Vamos dizer que se você analisar apenas uma percepção específica, por exemplo, essa que eu estou tendo agora desta sala, é isso? Bom, eu estou contando com o fato de que esta sala está na rua tal, localizada em tal lugar, de que tem um monte de coisa em volta, eu estou contando com tudo isso. Porque se por um minuto sequer eu supusesse que esta sala é o limite do universo, que não há mais nada fora dela, eu ficaria aterrorizado. É? Todas as percepções que nós temos são limitadas. É? E nunca nós supomos que é somente aquilo que existe. Nunca, nem momento. Agora, não venha dizer que todo o resto, quer dizer, que o quadro que você denomina realidade, é construído mentalmente a partir desta percepção. Isso é impossível. Então é isso que eu denomino conhecimento por presença. Bom, eu espero que isso. Segundo, será que o senhor poderia eventualmente fazer uma exposição sobre as várias camadas de significado da palavra ciência? Algo similar ao que o senhor fez em vídeo do seminário com a palavra astrologia? É claro que posso, mas como isso vai ser matéria de formal de alguma aula mais tarde, eu não vou fazer agora. Só para lhe dar uma ideia vaga do que nós faremos mais tarde, o ponto de partida desse estudo é a ideia essencial de ciência, a ideia pura de ciência, considerada fora de todas as suas encarnações históricas. E é evidente que essa ideia surge não como uma realidade existente, mas como um plano, um ideal ou uma meta a ser atingida. Isso está totalmente exposto por Edmund Husserl no seu livro Filosofia Primeira. Eu praticamente não tenho nada a acrescentar, que ele está exposto de maneira tão perfeita, que nós podemos apenas usar uma técnica expositiva qualquer, mas diferente, mas em substância eu não vou sair do que ele disse. Então, esta ideia pura de ciência, que é, então, uma ideia normativa, tá certo? E teleológica, quer dizer que não está expondo algo que existe, mas algo que deveria existir, né? E como fazer para que aquilo exista, está presente uniformemente ao longo de toda a história da ciência, desde que a ideia foi pensada. Né? Então, o que eu pude acrescentar ali foi uma pequena investigação sobre as condições para que esta ideia pura de ciência seja realizável. Condições não existenciais, não materiais, histórias, mas condições lógicas. Ou seja, para que nós possamos aspirar a uma ciência no sentido puro e essencial da coisa, o que mais que nós precisaríamos saber? Então eu vou dar uma aula especificamente sobre isso, e depois outras aulas sobre as sucessivas encarnações históricas da noção de ciência. E isso é o que eu pretendo fazer, inclusive no curso de Filosofia da Ciência que eu vou dar aqui. E que eu acho que é um curso muito importante para vocês aqui, né? De modo que eu ainda não sei o que fazer, como articular o curso de História da Filosofia da Ciência com esse curso aqui, mas de alguma maneira vamos articular, tá certo? Fernanda Lloyd pergunta aqui. Aulas atrás, o senhor disse ser uma pessoa com bastante prática com a história das ideias. Bom, é isso que eu mais tenho estudado. Né? Gostaria que o senhor comentasse algo a respeito do estudo dessa disciplina, pois é uma área na qual tenho bastante interesse em me aperfeiçoar. Fui estudando os cursos de História e Sociologia numa universidade em São Paulo, mas tive de abandonar por nada estava aprendendo lá, a não ser me transformar numa militante hungueira, né, que deveria lutar pela reconstrução. Então, essa disciplina da história das ideias o que ela pretende estudar é a presença de certas ideias, doutrinas e símbolos na sociedade ao longo do tempo, independentemente do valor cognitivo que essas ideias têm. Quer dizer, tanto faz para o historiador a história das ideias, tanto faz uma grande descoberta ou uma ideia cretina. Quer dizer, na verdade, a história das ideias não estuda propriamente ideias, estuda crenças. É mais certo ele dizer história das crenças, né? Como no livro do Mircea Eliade, História das Crenças e Ideias Religiosas. Quer dizer que as ideias são encaradas como crenças e não como representações objetivas da realidade. Tá certo? Então, essa é a definição mesma dessa disciplina. Quer dizer, as ideias interessam enquanto objetos de crença que levaram as pessoas a agir desta ou daquela maneira. Claro que esse é um enfoque possível, tá certo? Porém, nós sempre temos que levar em conta a famosa observação do Erich Voegelin, que não existe propriamente história das ideias. Por baixo das ideias existe alguma experiência da realidade. que essas ideias, por sua vez, ou manifestam, ou encobrem, ou distorcem. E que, sem você se reportar a essa experiência profunda da realidade, você cria, vamos dizer, uma espécie de fantasmagoria. Então, a história das ideias é uma sucessão de fantasmas, no fim das contas, né? Então, a história das ideias vale se ela estiver profundamente arraigada na história real, na história dos fatos. E, sobretudo, dos fatos de ordem cognitiva. Por isso mesmo que eu acho, vamos dizer, que você fazer, por exemplo, uma história das ideias no Ocidente, por exemplo, eu acho totalmente utópico. Certo? O que você poderia fazer é fazer certos estudos localizados, né? Mostrando como uma ideia emergiu de certas experiências, como ela se cristalizou nas suas formas culturalmente reconhecíveis e como ela impactou na cabeça do seu fulano, seu fulano, seu fulano, ou em determinados grupos humanos. Isso é sempre possível. Então, eu acho que a história das ideias, ela está condenada, de algum modo, a ser fragmentária, sempre, né? E os estudos mais sérios de história das ideias são precisamente estudos fragmentários. Por exemplo, pega a história de uma ideia, como fez Arthur Lovejoy em The Great Chain of Being, A Grande Cadeia do Ser. Ele pega essa ideia da grande cadeia do ser, que é uma ideia de Platão, e vai mostrando como essa mesma ideia vai reaparecendo aqui e ali. Ou por transmissão cultural, vamos dizer, ou por simples convergência de uma mente que descobre a mesma coisa que o outro descobriu. Né? Isso aqui, vamos dizer, esse é um dos elementos importantes que a história das ideias pode dar, é perceber se houve uma transmissão ou apenas uma coincidência de duas pessoas perceberem a mesma coisa. O senhor escreveu um artigo, Formadores de Opinião, no dia 5 de agosto. Nesse artigo, o senhor avisou que analisaria as ideias do famigerado Contardo Caligares. Durante as aulas do seminário, o senhor teceu comentado sobre a ideia da economia sobre a antipsiquiatria. Mas eu não encontrei os artigos. Não, eu não escrevi, não cheguei a escrever esse artigo. Quer dizer, eu gostaria de escrever, sobretudo, sobre esse tópico da antipsiquiatria. Quer dizer, o pessoal tem muita ilusão a respeito da antipsiquiatria, porque não sabe de onde se originou. A origem da antipsiquiatria foi que os psiquiatras americanos começaram a estudar os hospitais psiquiátricos da União Soviética, onde a psiquiatria era usada como instrumento de repressão política. Quer dizer, você pegava um sujeito que era simplesmente, vamos dizer, estava desajustado da linha do partido, decretava que aquilo era uma doença mental e trancafiava o sujeito no hospital psiquiátrico, enchia o camarada de injeção, de eletrochoque, até ele ficar louco mesmo. Na hora que descobriram isso, então, logo o pessoal comunista deu o troco, né, dos fundadores da antipsiquiatria, pelo menos dois eram comprovadamente agentes da KGB. Um deles era o Ronald Lang. Então, o troco era o seguinte: era pegar o mesmo critério, talvez dizer, a psiquiatria como instrumento de poder, critério que se aplicava literalmente aos hospitais soviéticos, e dar uma interpretação analógica. Claro que algum elemento, vamos dizer, de imposição de poder existe em qualquer sistema. Um clube de futebol tem uma estrutura, tem uma hierarquia, tá certo? Uma clínica psiquiátrica também tem, tá certo? Então, o elemento poder está sempre presente, mas não quer dizer que o establishment psiquiátrico tenha sido feito para excluir dissidentes, como foi na União Soviética. Então, como esse critério de investigar o establishment psiquiátrico como instrumento de poder se aplicar literalmente à União Soviética, eles deram o troco, analisando todo o establishment psiquiátrico ocidental sob a mesma ótica, que evidentemente, se era adequada ao fenômeno objetivo, no caso da União Soviética, não era nada adequada ao Ocidente. Claro que podia haver casos onde um sujeito ou outro foi internado, vamos dizer, por um parente que queria se livrar dele, né? O sujeito quer se livrar da mulher, não aguenta mais, né? Inventa que ela está louca, pega lá um psiquiatra que assina um atestado e põe a mulher no hospício. Pode se usar como instrumento de poder, claro, só que não era a regra. Tá certo? E, sobretudo, não era um empreendimento estatal. Não é isso? Mas eles deram a ideia de que toda establishment psiquiátrico ocidental era uma coisa opressiva. Quer dizer, é o caso, aplicaram aí no, a regra do Lênin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. A psiquiatria foi somente isso. Agora, tem gente que, vamos dizer, analisa esses movimentos não pela sua ação real, pela sua origem efetiva e por seus resultados, mas pelo seu discurso de autopromoção e só. E leva a sério esse discurso de autopromoção como se ele fosse a própria realidade da coisa. Então, a antipsiquiatria mostrava todos os doentes mentais como pobres vítimas da sociedade opressiva que os retirava do convívio, etc, etc. Digo, ah, se fosse assim, é até bom tirar, né, tirar o esquizofrênico do hospital e devolver para casa. Agora, se tira o esquizofrênico do hospital, põe ele em casa, ele mata a família. Né? Quer dizer, não é que ele estava lá por ser um dissidente, por ser uma pessoa diferente. Ele estava lá por ser perigoso para ele mesmo e para os outros. Né? Agora, no caso da União Soviética, por exemplo, Vladimir Bukovsky, grande escritor e um grande alvo, um grande homem, né? Ficou anos no hospital psiquiátrico, só desculpa de que era louco, quando não era nada, era apenas um dissidente. Eu mesmo, tanta gente já não me recuo, né? Já não me carimbou aí de paranoico. Está aí o senhor Oliveira, você acabou de fazer de novo, até paranoico. Né? Então, então, quer dizer, a aplicação, vamos dizer, de categorias que não tem nada a ver com o negócio. Então, ainda não escrevi, mas pretendo fazê-lo. João Batista dos Santos Almeida. Por exemplo, senhor, como é o nome do autor que fez o estudo sobre o simbolismo dos templos egípcios? Esse nome está aí no texto que eu passei para vocês. Assim, né? René Schwaller de Lubix. Schwaller, S-C-H-W-A-L-L-E-R. E Lubix é D-L-U-B-I-C-Z. Ele escreveu um livro monumental que chama-se Le Temple de l'Homme. Né? Hoje em dia existem edições até acessíveis do Le Temple de l'Homme. Acessível quer dizer que vai custar $200. Né? Mas até um tempo atrás só havia edição original que custava $2,000. Né? E que não tinha exemplares, só tinha um lugar lá na França que tinha essa coisa depositada. Mas ele escreveu um resumo disso que se chama Le Miracle Egyptien, o Milagre Egípcio, que é acessível por qualquer $4-5, né? Na edição francesa de bolso. O senhor poderia indicar algum livro que aprofunde essa leitura que o senhor nos passou? Mas qual? Seria do negócio dos tempos egípcios? Eu não sei a quem você está se referindo. Não. Se é tempos egípcios, então eu recomendo um livro maravilhoso. The Serpent in the Sky, A Serpente no Céu, de John Anthony West, West, que nem faroeste, West, W-E-S-T, em que ele também resume esse estudo dos Schwaller de Lubix e outros. Né? Ana Regina observa que eu conheci a Europa depois de ter estado no Egito. Quando na Europa vi os palácios e catedrais sendo enaltecidos como supra-sumo dos trabalhos de engenharia. Eu aos 8 anos afirmei, mas e os templos egípcios de 3 milênios anteriores, como ficam? A Europa para mim era uma sociedade nova aos meus olhos de 8 anos, que já conhecia o Egito. Bem, o problema técnico da construção era substancialmente o mesmo no templo egípcio e na arquitetura medieval, porque não houve grandes progressos da técnica, né, material arquitetônica. Por exemplo, como é que você vai, né, transportar pedras de várias toneladas para uma altura de 100 metros? Como é que você vai fazer isso? Né? Você não tinha guindaste, não tinha nada, então tinha que... Esse até hoje é um mistério, né? Como é que os egípcios colocaram aquelas coisas no topo das pirâmides, mas também é a mesma coisa, né, nas catedrais medievais. Enquanto obras de arquitetura, as catedrais ainda continuam absolutamente incomparáveis. Porque não há um centímetro numa catedral que não signifique alguma coisa. Quer dizer, a catedral fala. E os templos egípcios não. Fala, mas não é tanto assim, entendeu? O que, a coisa mais impressionante que o Schwarz de Lubitsch pegou no templo de Luxor, né, são as medidas, as proporções, né? Mesmo assim, por exemplo, você não vai comparar, vamos dizer, as catedrais medievais com os movimentos da arte, os monumentos da arte clássica grega, o Partenon, por exemplo. O Partenon é uma obra de uma geometria absolutamente impressionante, quer dizer, praticamente todas as regras da geometria sacra estão lá. Só que, meu filho, o que, que tem mais no Partenon? Só tem isso. Né? Agora, uma catedral pode ser lida inteirinha, em cada um dos seus detalhes, está tudo articulado ao conjunto, quer dizer, a catedral é uma obra de arte narrativa. Ana Regina, de novo, a cavalhada aqui na cidade de Campos, Rio de Janeiro, que constitui o melhor relembro a luta dos espanhóis contra os árabes da Europa, não é um tipo de símbolo? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, são elementos muito remotos de memória europeia que se conservam alguns no folclore brasileiro. Né? O Ariano Suassuna trabalhou muito em cima desses elementos. Né? Romance de cavalaria, essa coisa toda. Graças ao Salgueiro. A Igreja Ortodoxa mantém o uso desse simbolismo tradicional até hoje, pois os templos são construídos obedecendo padrões de medidas. Localização espacial sem voltar para o Oriente, que estão nas Sagradas Escrituras. Epa. Na disposição dos objetos, no padrão das cores, etc, etc. Quando você fala das monstruosidades que se faz para celebrar um rito da magnitude da liturgia, como a Catedral de Brasília, construída por um ateu comunista, dá para perceber a perda simbólica e espiritual que a Igreja Católica Romana está tendo. Claro, é uma coisa absolutamente medonha. Tá certo? Então, o que aconteceu na Igreja Ortodoxa foi um processo muito diferente. O que houve lá, vamos dizer, foi uma espécie de demolição por dentro, através da infiltração. A infiltração de gente da KGB foi muito maior na Igreja Ortodoxa do que na Igreja Católica. Tá certo? Então, é difícil você saber com quem você está lidando ali. Então, não houve lá um fenômeno como teologia da libertação, mas ao contrário, mesmo esses camaradas infiltrados mantinham toda a estrutura externa, inclusive estética, tá certo? Porque tá mais o que a KGB estava mais interessada é usar essas pessoas como instrumentos de poder, tá certo? Não se tratava de luta cultural, né? Então, eu mesmo pude observar alguns dos efeitos de longo prazo disso na Igreja Ortodoxa romena. Então, você vê que do ponto de vista ritual, estético, estava tudo certinho, mas você não sabia quem eram as pessoas. Quando você perguntava e começava a investigar, você ficava horrorizado. José Correia de Mello, o senhor poderia indicar algumas obras pela qual podemos comprovar documentalmente, sociologicamente, que a visão cosmológica medieval é comum a todos os estratos sociais, desde a aristocracia e clero até os camponeses mais humildes? Como era transmitida esta visão? Não existiam visões concorrentes? Isso era a característica da Idade Média. Não havia visões concorrentes. Então, por exemplo, o cristianismo era a crença comum de todo mundo. O cristianismo de Santo Tomás daqui não era diferente do camponês. Por exemplo, onde um missal era um livro que era muito mais comum na época do que é hoje. Muita gente tinha um missal em casa, por quê? Porque morava longe demais da igreja, então não dava para ele ir na missa do domingo. Então o que eles faziam? Chegava no domingo, eles liam a liturgia daquele dia. É isso. Então isso estava, vamos dizer, o que estava presente nas preocupações de Santo Tomás aqui não era a mesma coisa que estava na vida do camponês. Tá certo? Existe um livro, ele é escrito por um autor tremendamente anticristão, que é George Colton, anticatólico, que é George Colton, né, que chama Medieval Village, Manor and Monastery. Quer dizer, a vila, manor é a residência senhorial, né, e monastério, as vilas são as residências senhoriais, e monastérios da Idade Média. Ali você vê, né, algo da vida cotidiana da Idade Média. E o outro é o livro o clássico Outono da Idade Média, de Jan Huizinga. Né. Huizinga destaca que, durante a Idade Média, todos os acontecimentos, absolutamente todos, eram cercados de significado religioso. Né? Então, tudo era motivo para celebrações. O sujeito que ia partir em viagem, por exemplo, né? A cidade reunia, rezava missa para o cara. Né? E, as execuções públicas de condenados, né? E a colheita, tudo isto era, cada ato da sociedade humana estava impregnado do simbolismo cristão. Dê uma olhada nesses dois livros, sobretudo no Huizinga, e você verá que não tem escapatória, que era isso mesmo. Sobre essa ciência simbólica que está tratando, foi dito, sim, entendi bem, que as obras de arte sacra traziam conhecimento de uma ciência simbólica que retratava o conhecimento dos princípios supremos comuns a todas as religiões. Mas como retratar as questões específicas do cristianismo, as questões que são matéria de fé? Da mesma maneira, uma coisa não contradiz a outra. Não é isso? Só que os princípios que são comuns a todas as religiões não dizem respeito àquilo que é matéria de fé cristã. Diz respeito à estrutura da realidade, à existência de Deus, à existência da vida após a morte, à estrutura do mundo angélico. Tudo isso está lá retratado de alguma maneira. Né? As questões específicas são, no cristianismo nós consideramos matéria de fé, são aquelas que eu estava dizendo meia hora atrás, que elas modificam radicalmente a hierarquia desses conhecimentos. Porque aqueles elementos que no cristianismo são matéria de fé, são eles a chave da abóbada de todo este universo. Por quê? Porque neles você tem não somente a doutrina cristalizada simbolicamente em pedra, ou em pinturas, etc., etc., mas você tem a presença viva do próprio Logos Divino. Então é como se o cristianismo, vamos dizer, advento do Cristo, é a realidade viva de tudo aquilo que estava ensinado antes. E, evidentemente, nas catedrais medievais você vai ter os dois andares da coisa. Então, você tem, por um lado, por exemplo, em todas as catedrais você tem alguma imagem do zodíaco dos planetas, por exemplo, onde está ali, então, condensada toda a visão do simbolismo astrológico como círculo, sucessivos círculos de conhecimento espiritual. Como aparece no Dante, por exemplo. Né? Você tem os números, as proporções do edifício, que vão mostrando justamente a sucessão, a ordem do número como sucessão de formas ou leis, como diz o Mário Ferreira dos Santos. É interessante você observar, por exemplo, a aritmética dos templos, como faz o Charles de Lumit, e depois você lê junto, né? Ou depois, ou ao mesmo tempo, você lê a Sabedoria das Leis Eternas do Mário. Então você vê que o uso que eles fazem dos números e medidas implica a consciência dos números como formas lógicas e ontológicas. Né? Isso tudo está lá. Então essa parte é universal. Essa aí, quer dizer, a Pitágoras falava desses números como formas, né? Os egípcios também conheciam isso. Né? Está na cara que eles conheciam, porque isso é exatamente o que aparece no Templo do Luxo. Mas, com o advento do cristianismo e da simbólica especificamente cristã, você tem um giro de tudo isso. De repente, você não tem somente edifício, você tem a chave de abóbada que dá o sentido conjunto. Uma coisa, vamos dizer, é o verbo divino chegar para você através de indícios fragmentários colocados aqui e ali nas várias civilizações. Outra coisa é você tê-lo em pessoa, sob a forma encarnada. Onde está dizendo, olha, a estrutura do universo não é só um conjunto de fórmulas. É a inteligência de uma pessoa viva. É completamente diferente. E é a mesma coisa ao mesmo tempo. Só é a mesma coisa submetida a um upgrade absolutamente extraordinário. Por exemplo, é claro, no Logos você tem divino, você tem o segredo da criação. Tá certo? Mas o segredo da criação é ao mesmo tempo o segredo da restauração, né? E o segredo da cura, por exemplo. Quando você vê isso operando através dos milagres, você não está mais conhecendo, vamos dizer, as leis da criação através de um texto, através de símbolos. Não, você está vendo aquilo na sua frente. E isto é, vamos dizer, a diferença específica do cristianismo. Quer dizer, enquanto conhecimento, enquanto conteúdo e conhecimento, o Logos foi repartido por toda a humanidade, senão seria injusto. Deus não ia espalhar a ignorância para tudo quanto é lado, para, né, mostrar a verdade só para meia dúzia, não é fazer isso. Não é isso? O Espírito Santo, ele sustenta a inteligência humana o tempo todo, a inteligência de todo mundo. Né? Agora, a diferença é que depois aquilo tudo aparece como presença viva e atuante. Então, uma coisa é você conhecer através do simbolismo. Outra coisa é você ter visto isso funcionando. Tá entendendo? E quando eu digo, vamos dizer, os milagres, né? Eu sei de muitos milagres porque eu estudei, porque eu li os relatos, etc, etc. E tem outros que eu assisti pessoalmente. Então, eu estava contando aqui, eu tenho que contar para vocês. A minha própria vida é um milagre. Por quê? Eu nasci com um tumor na traqueia, do tamanho de uma laranja. Nenhum médico jamais soube que raio de coisa era aquela. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, etc, etc. De vez em quando aquilo incomoda, de vez em quando inflexiona, mas está aí faz 62 anos. Você olha a minha radiografia, você diz, esse camarada está morto. Principalmente porque depois, a partir dos 16 anos de idade, começou a fumar que nem um louco e não parou até hoje. Fumar e falar o tempo todo. O que acontece? De vez em quando, pode ficar ruim, mas e daí? Logo volto. Então, como é que eu... E pior... Minha avó, Elisa, me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Ela sabia disso? Não, não sabia. Né? Então, deu o nome de sobrevivente, é um sujeito que está sobrevivendo miraculosamente há 62 anos, sem a vida do sujeito, é um desmentido de toda a ciência médica. Estou aí vivo, graças a Deus. Então, e não foi só isso que eu vi muitas coisas, né? Então, eu sei, vamos dizer, que esses fatos de ordem miraculosa, eles estão presentes, eles são em número muito grande. E nenhuma concepção do mundo que os esqueça pode ser levada a sério por um minuto que seja. Porque é sempre a concepção feita na base do recorte preliminar, baseado naquilo que você, cuja explicação você já possui. Então, você reduz ao mundo aquilo que você sabe explicar e o resto você faz de conta que não existe. Mas isso não é uma concepção do mundo. Isso é uma autoconcepção da sua mente. Você está falando da sua mente e não do mundo. Né? Humberto Comporina. Gustavo Corsão está entre os ditos intelectuais cristãos equivocados? Até certo ponto, sim. Ele foi uma vítima do Jacques Maritain. Para levar o Jacques Maritain a sério, precisa estar muito equivocado. Fabrício Henriques, ao ler o texto da aula, me vi justamente entre aqueles que sustentam a fé sem qualquer apoio estético. Há algum tempo li alguns livros buscando o entendimento do símbolo, porém sem muito sucesso, foram leituras aleatórias. Então, perdoe a minha ignorância em português, mas permite fazer a seguinte pergunta. 1. Como poderei compreender esses símbolos? 2. É possível compreendê-los fazendo uma contemplação amorosa? Sim, certamente. Há algum livro que possa me dar uma introdução pedagógica do assunto? Recomendo urgentemente o livro do Jean Borella, que se chama A Crise do Simbolismo Religioso. Escrito em francês, que eu saiba, não há traduções. E o livro do Jean-Henri, que eu mencionei, importantíssimo para isto. E isso existe uma tradução portuguesa das aquelas edições 70. Eu não sei se isso ainda está nas livrarias, mas procuro, você vai achar, o Simbolismo do Tempo Cristão. E saiu recentemente um livro, cujo autor eu esqueci o nome, não sei porquê, mas que é muito interessante e muito didático, talvez seja, vamos dizer, o primeiro para ler essa coisa, que se chama Como Ler uma Igreja, How to Read a Church. Né? Então, hoje em dia, os livros sobre isso são muitos, mas esse aqui, mas é, acho que são o começo da história. Richard Taylor, exatamente. Aqui, o Alessandro me socorreu aqui. Richard Taylor, How to Read a Church. E, evidentemente, mais tarde, o próprio livro do René Guénon, Símbolos da Ciência Sagrada, com muito cuidado quando o camarada começar a puxar a coisa para tradição primordial e iniciações secretas, etc, etc. Porque aí entra na, dizer, ou na fantasia ou na mentira. Não, sem nenhum desdouro intelectual para o René Guénon. Tenho o maior respeito pelo camarada. Sou grato por tudo que aprendi com ele. Isso nunca vai apagar. Mas o homem, vamos dizer, como agente de uma determinada organização, ele está lá puxando a brasa para a sardinha dele. Quais são as fontes indicadas para encontrar as provas da existência de milagres ao longo da história, até os mais recentes? Olha, você pode começar, por exemplo, pela vida do próprio Padre Pio. Isso. E isso aí existem páginas da internet que não acaba mais. Existe a página sobre Fátima, feita pelo padre Gruner, que é um... Depois eu lhe dou a indicação certinha, prometo para a aula seguinte e dar todos estes sites. Tá certo? E, ademais, existem os processos de beatificação, tá certo? Da Igreja Católica, que são documentos públicos. Você, com um pouco de trabalho, você acaba localizando isso na internet, um por um. E existe um livro muito interessante de um autor protestante chamado Roots. Esqueci o primeiro nome dele. Roots. James Roots. Chama Mega Shift. Onde ele dá um relato, vamos dizer, com bastante documentação, de inumeráveis milagres ocorridos no meio protestante. O que significa claramente que Jesus Cristo está lá de algum modo, por mais que os católicos possam ficar bravos com isso. Eu digo, vocês não têm, como é que se diz? Você pode dizer que você tem a doutrina certa e a doutrina do protestante está errada, mas se Jesus quiser ir lá ajudar o protestante, você não vai poder segurá-lo, vai? É isso? Então, a gente vê que isto existe também. Então, o do Roots é bom porque ele dá uma ideia do volume de coisa que está acontecendo. Por exemplo, quando ele narra lá que existem 80 casos comprovados de ressurreição. A gente está morto, dá para ser enterrado, e vem, pum. Né? O pessoal começa a rezar, tudo. Né? Tem um caso que ele conta, ficou famoso, na Indonésia, salvo engano, do pastor que estava para sair para fazer um sermão importantíssimo, que era para eliminar uma crise que tinha entre a igreja dele e as outras igrejas, um negócio que ele não podia faltar de jeito nenhum. E na hora dele sair, a filha dele caiu do quinto andar, rachou a cabeça. Ele apareceu o cérebro. E ele disse para a família, você fica rezando em volta dela até eu voltar. Quando ele voltou, tinha colado a cabeça. Isso foi assistido por dezenas de pessoas. O Roots dá ali todas as fontes. Né? Mega Shift. Isso não quer dizer que eu concorde com as interpretações históricas que ele faz, do estado atual da igreja, etc. Só como documento. Também tenho a maior apreciação pelo Sr. James Roots, mas não quer dizer que a gente tem que acompanhar em tudo. Acompanhar em tudo, meu filho, só acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, incluindo o Olavo Carvalho, você acompanha até o ponto que o sujeito começa a falar besteira, ou porque está cansado, porque ficou velho, ou porque não sabe mesmo, tá entendendo? Então, né, quantas vezes alunos já me corrigiram aqui? Né? Então, olha, eu acho que por hoje vai ter que ser só isso, porque já está muito tarde. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.